Os poderosos e rebeldes movimentos trabalhistas no início do século XX haviam sido comprados, abandonando as demandas por autodeterminação em troca de salários mais altos, bens de consumo mais baratos e mais segurança no emprego, o chamado compromisso fordista, embora fosse igualmente chamado de socialismo no Bloco do Leste. Assim, integrado à autorregulação de mercado, a burocracia sindical foi lentamente ultrapassada pela terceirização corporativa, à medida que o capitalismo transformava toda a terra em uma única cadeia de suprimentos integrada. O stalinismo, o fascismo, a Segunda Guerra Mundial, os dois medos vermelhos e a Guerra Fria esmagaram os movimentos anarquistas do início do século XX, polarizando a maior parte da humanidade em um binário entre falsa liberdade e falsa igualdade, que se resumia à escolha entre CIA e a KGB. Os nascidos após a Segunda Guerra Mundial cresceram sem horizonte de mudança social, além de tentar reformar um lado ou outro dessa dicotomia. Em São Paulo, participo de uma manifestação contra um monumento em comemoração aos 500 anos do colonialismo. Todos estão mascarados, os punks atrás jogam bombas de tinta no monumento e pedras nas fileiras da tropa de choque à nossa frente. A polícia dispara balas reais sobre nossas cabeças. Depois, nos escondemos em uma barraca de açaí para que a polícia não nos ataque por causa da tinta que temos em nossas roupas. Alguns dias depois, o abuso sonoro toca no Guarujá. O guitarrista se apresenta com a mesma máscara que usou na manifestação. Uma cultura global de resistência. A primeira vez em que chegamos ao Underground Schutzschutz, o clube punk de Copenhague, todas as janelas do bairro estão fechadas. Os nossos anfitriões explicam-nos que na noite anterior houve motins porque a polícia quer deportar um homem para a Turquia. Após o show, enquanto dormimos no quarto dos hóspedes, a polícia se senta do lado de fora do prédio em um carro blindado e recita ameaças pelo alto-falante aos punks que estão de guarda no telhado. A quarta vez que visitamos um Schutzschutz, há muitos de nós para dormir no quarto de hóspedes. Em vez disso, nossos anfitriões implantam tapetes de ginástica em toda a grande sala. Desenrolamos nossos sacos de dormir e deitamos em fila, 30 ou mais de nós, as bandas, os organizadores e quaisquer viajantes que não tenham onde ficar, juntos sob o teto abobado do prédio em que o Dia Internacional da Mulher foi anunciado em 1910. Que a terra seja um tesouro comum para todos. Antes de dormir, viro-me para a pessoa deitada à minha esquerda. De onde você é? Eu? Eu sou da Austrália. Responde. De onde você é? Hoje, no movimento anarquista, às vezes sentimos falta do espírito dionisíaco que caracterizou o punk underground em seu auge, a experiência coletiva e corporificada da liberdade perigosa. É assim que o punk pode nos inspirar em nossos experimentos anarquistas de hoje e de amanhã, como uma sólida transformadora para a raiva, a dor e a alegria. O modelo positivo para a união e autodeterminação em nossas relações sociais. Um exemplo de como um impulso destrutivo também pode ser criativo. Punk, utopia perigosa. Salve punks! Nesse 17º programa aí eu vou ler e abordar os zines Mortanto 0 e 1 e Cosmopunks 1, 2 e 3. Antologia Poética Marginal. A Poética Contra Fronteiras. E no início aí eu li um trechinho do texto Punk Utopia Peligrosa da Climate Inc. Não sei se é isso, como que se fala realmente assim, né? Kaime Fink, algo assim. Esse texto aí é meio massa, tá ligado? Apesar de ele ser um pouco meio nostálgico, assim, sei lá, digamos assim, né? É um texto que vai falar sobre assim, o surgimento do punk, das contraculturas dos anos 60, que ele mesmo que o punk pretendia rechaçar, né? Na ideia lá deles lá, né? e o papel que o punk desempenhou no ressurgimento do anarquismo em todo o mundo no final do século XX, como o punk participou da era digital, né, e participa, né, e o que o punk pode ensinar como seu legado, né? E aí essa questão do legado, né? Se o punk ainda tá aí, vivo e existe aí, né, cara? É ativo em vários lugares do mundo, alguns menos hoje do que antes, né? Mas tá aí, né, cara? De pequenos grupos a grandes grupos, né? Rolando, né? Mas o texto é bem massa, apesar de ter um viés meio de nostalgia, né? De passado, né? Assim, né? É bem interessante, tá ligado? E aí eu tô tem um link pra quem quiser aí no, na divulgação do programa, quem quiser procurar pra ler, tá em espanhol, não achei em português, só dei uma traduzidinha nesse pedacinho aí que eu achei mais interessante, mas é bem fácil a leitura, é um espanhol bem fácil de ler, assim, né? E aí tá na Crime Think lá, né? Punk Utopia Peligrosa. E aí, eu achei massa essa parte do relato aí da pessoa. Tem um relato, eu tirei só uma parte, né, da pessoa que vai passando por vários lugares no início do, acho que no final no início dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000, né, por vários lugares do mundo, assim, né, da Europa até aqui no Brasil, né, e eu achei bem massa. Aí quem tiver interesse em sacar mais o restante do texto, dá uma lida lá. E aí, os zines aí que eu vou abordar hoje, todos esses zines aí, o Mortanto, o 0 e o 1, foram feitos pelo Paula Lota, e o Cosmopunks 1, 2 e 3 também, né? É uma coleção, um compilado, né, de escritas de pessoas dentro da movida punk, de diferentes locais, tá ligado? E aí é uma ideia dele, né, que ele teve, e aí ele recolheu, né, como... No programa passado eu falei sobre o zine que eu fiz também, que foi foi uma ideia, o número 1 do Cosmopunks e o número 1 do zine Fluir Indômito, acho que foram na época bem próxima, assim, né, se não no mesmo ano, né, que foram feitos, idealizados, assim, né, e aí eu participei do primeiro Cosmopunks com um escrito meu e um desenho, né. E o Paulo Lota participou lá do que eu fiz também, que eu acabei de falar o nome. Esqueci agora, porra, do nome do zine de novo. E aí esse Cosmopunks aí tá bem massa, tá ligado? Nos outros dois eu não participei, no segundo e terceiro, né? Mas quem sabe num próximo eu posso vir a participar, né? Mas assim, tanta coisa que às vezes, né, a gente acaba, né, não dando pra participar de tudo, né? Mas também... Independente disso, tá massa pra caralho. E aí eu botei pra divulgar no meu blog, Publicações Marginais, tem lá no meu 123, só que os links ao load é do blog do Paulo Lota, Alvorada do Nada, que é alvoradadonada.noblogs.org. Eu vou também compartilhando aí o link na divulgação do programa, e pra quem tiver interesse, sacar o blog dele, que é bem massa, tá sem atualizar desde 2023, mas tem bastante conteúdo interessante sobre anarcopunk, queer punk e várias outras coisas, né, anarquismo e tal, né, várias outras coisas, né, bem interessantes, assim, e é muito massa. O blog tem vários outros zines lá pra fazer download, né, tem uma seção só de zines. E Ziniteca, tem coisas sobre hackers, Ziniteca, poesias, niilismo, tem uma biblioteca, discos, queer e vários outros assuntos. E os Mortanto são dois zines dele, né, que ele fez, né, ele vai estar um relatozinho dele aí em alguma parte aí do programa aí, dele falando sobre como ele fez, como foi o pra fazer os zines, tá ligado? Como um relatinho dele aí, mais alguma coisa que ele vem acrescentar, né? Parece que ele tá já fazendo um terceiro número, que seria o segundo, né? E aí... esse zine também é um zine de colagens, poesias, pensamentos. Tamanho assim. Todos os cinco zines, os dois Mortanto e os três... Cosmopunks, um tamanho A5, né, uma folha A4 dobrada no meio. E eu vou partir direto para as leituras aí, que esses zines, no caso, eu não tenho muito o que falar sobre eles, assim, da minha experiência própria com eles, mas do conteúdo. Eu vou me limitar mais à leitura mesmo, né? E o relato, vai ter o relato dele aí para complementar aí, né, a ideia. Se eu pensar em alguma coisa durante a leitura, eu falo. Mas acho que vai ser só isso mesmo. Vou me limitar a esse programa, a leitura. Que também, já falando nisso, que era uma coisa que eu queria falar já, porque de vez em quando vai rolar isso. Tem alguns materiais aqui que eu curto muito, mas que eu não tenho nenhuma participação ali de nada, então não tenho nenhuma historinha para contar, nem nada e tal. O máximo é que se surgir alguma ideia de acordo com o conteúdo, eu querer falar alguma coisa sobre o conteúdo lá, né, se a minha cabeça der, tiver de boa, né, mas muitas vezes eu vou acabar só lendo ou escrevendo os zines aí, né, que tem vários material que eu curto muito aí, mas não vou ter muito o que falar sobre, né. E aí eu vou militar mais a leitura, porque também essa é a ideia desse programa, não só ser um programa de reflexão, de ideias, né, de questionamentos, críticas, de leitura também. A ideia é essa, por isso eu inicialmente coloquei esse nome de áudio, publicações marginais, áudiozinho. Vai ser um bagulho de leitura também, principalmente, né? E aí, as reflexões, se vierem, a gente faz, né? Se não, fica só na leitura mesmo, porque assim, serve tanto para divulgar os materiais que estão postados no blog, que a maioria dos materiais que eu vou ler aqui estão postados no blog, com alguma outra exceção de textinhos aí que eu leio nas introduções, às vezes não estão lá no blog, estão em outro local, que às vezes são coisas que eu estou lendo no momento, ou coisas que eu lembro que eu acho interessante para jogar no programa. E aí também é... A ideia também é, tipo, ser uma... ser um adendo, né? Para as pessoas se interessarem pelos zines também. Porque às vezes, tipo assim, é muita informação, né, cara? Que a gente tem contato. Fora a internet em si, né? Tudo que já tá na internet aí, né? Para quem, né, tem interesse em informação, né? Porque muita gente aí tá resumido aí ao que as limitações das redes sociais, né? E tal. Ao que tá jogado lá e tal. Mas assim, tipo, eu mesmo tenho muitos zines aqui que eu vou lendo aos poucos, né? Eu não consigo ler tudo de uma vez, né? E aí, no caso, assim, um áudio fica mais prático. Né, que eu faço isso com os livros, né? Eu costumo ter muitos livros que eu quero ler, mas só que livros são longos, né, grandes, coisas, livros grandes, principalmente livros grandes, né? Os livros mais curtos eu até consigo dar conta, mas os livros grandes eu acabo só ficando querendo ler e fica passando tempo. Aí eu vou e dou uma pesquisada se eu acho algum áudio deles, né? Que os mais populares normalmente é mais fácil de achar, alguns outros mais difíceis, né? E aí eu dou uma ouvida nos audiolivros, né? Que é mais prático, que eu vou ler ouvindo enquanto eu tô fazendo alguma coisa, né? E aí eu vou ouvindo, né? E aí, se me instigar, tá ligado? Às vezes o áudio é bom, e aí tem umas galera que narra bem, tá ligado? Se for algum tipo de livro de história, né? De história no sentido de ficção, fantasia, essas coisas. Se eu me interessar, eu vou e procuro ler no físico, né? Mas normalmente, muitas vezes, me satisfaz os áudios, assim, né? Quando dá pra prestar atenção bem, né? Porque, assim, tem que procurar fazer... Pra conseguir ouvir áudio e fazer alguma coisa ao mesmo tempo, tem que ser coisas que não, né? Não foca tanto a mente, assim, né? Tipo, eu procuro quando eu tô trampando. E aí eu vou ouvindo e trampando, né? Mas se eu estiver fazendo alguma outra coisa que me desconcentra do áudio, aí é mais complicado, né? Escrever, ler, desenhar, aí é mais difícil. Desenhar, às vezes, eu até consigo também, né? Mas, às vezes, não. Me atrapalha ouvir o áudio. Eu procuro ver, assim, atividades que... Tipo, fazer comida. Tipo, atividades que não tirem muito o meu foco do áudio, né? E atividades físicas e tal, né? Alguma coisa assim, né? E aí eu acho que a ideia do audiozinho seria isso também, tá ligado? Porque aí a galera vai ouvindo e aí vê se o zinho foi interessante, vai lá e procura ver um material físico, né? Ou digital, né? Mas é, até pra se aproveitar trechos também, né? Pra outras publicações, outras ideias, ou pra fomentar como também a ideia, né? Que a ideia do zinho em si, né? É instigar críticas, questionamentos e reflexões, né? E aí o áudio fica também como isso, né? Mais um adendo e mais prático em alguns aspectos, né? De você ter um tempo ali, né? Você tá fazendo alguma coisa, você bota pra ouvir lá o áudio, né? Nem sempre, às vezes, pode ser ao vivo, quando o programa estiver rolando, né? Mas, às vezes, aí depois, aos poucos, eu vou lançando os áudios aí no arquivo.org, quem se interessar, procure entrar em contato aí, que a gente pode passar o áudio para quem não conseguir ouvir no dia do programa, né? Mas a ideia é, principalmente, as galera ouvir no programa, para fortalecer a rádio, né? Ouvir no dia que tiver no rolando o programa, para fortalecer a rádio, né? Não só com a audiência, né? Mas com outras formas de divulgação também. E é isso aí, mais ou menos a ideia aí do programa aí, né? E divulgar aí também os outros programas aí também, né? Às vezes eu até esqueço de comentar aqui, mas sempre tô falando de algum programa ou outro, né? Os programas que rola aí na periferia resistem, né? Demotape, Surrecionalistas, o próprio Periferia Resiste, né? O programa que rola aos domingos, Demotape às quinta, Periferia Resiste aos domingos, e Surrecionalista aos sábados, tem o Pela Terra Contra o Capital segunda-feira. Normalmente rola reprise nas terças do Demotape. E Publicações Imaginárias, né, na quarta. E qual mais? Aí tem um. Ah, também tem um Viagens Sem Destino, que também é bem massa também. Da galera também da Argentina aí, também, galera presa também, né? O Insurrecionalista e o Viagens Sem Destino, né? Da galera em cárcere. E é bem massa, todos os dois programas. E aí eu vou partir agora pra leitura dos zines, que são 5 zines, né? Não sei quanto tempo vai levar tudo isso aí, né? Fora porque a maioria dos desenhos tem dos zines, tem bastante desenhos, né? E principalmente os Mortantes, né? Que são os desenhos bem que preenche a página toda, assim. Então vamos ver se não vai tomar muito tempo aí, né? Porque e aí eu vou tentar ficar mais na leitura mesmo, tipo, pra não ver se não vai ficar muito longo esse programa aí. Mas aí eu quis fazer todos eles no mesmo programa. Não são zines longos, né? São zines razoáveis, assim, né? De tamanho. E às vezes poesias, né? Os textos não são textos longos, né? A maioria é tudo poesia. Então eu achei que é de boa, né? Pra fazer todos aí. Mas vamos ver como é que vai ser. Vou botar um som aí e daqui a pouco eu volto com as leituras. estos momentos inicia el enfrentamiento entre granaderos que protegen el Scotiabank y Anarcopunto. Héroes de Chapultepec, es un grupo muy pequeño de policías estatales. Los arrinconan en este momento. Vienen. Esse é o Mortanto Zero. A capa dele é um cemitério, né? Ou algum lugar que as pessoas, né? Tipo, se enterram pessoas, normalmente é chamado de cemitério, né? Acho que a ideia é essa. Tem algumas lápides ali, né? Perdidas ali, assim, uma no lado esquerdo, uma no meio da página, mas duas lá no cantinho do lado direito. E aí várias árvores sem nada nos galhos, assim, né? E alguns crânios numa árvore grande que tem no lado direito, uns crânios no meio das raízes da árvore. E no, perto do nome do zine, que fica no pé da página, assim, no, que essa capa é na horizontal, o zine é todo na vertical, mas a capa é na horizontal, e aí tá escrito Mortanto, com uma letrinha bem riscada, assim, bem do estilo do desenho mesmo, assim, né, quem fez o desenho, não sei se foi o Polalota mesmo. E aí fez o desenho da capa e já fez as letrinhas no mesmo estilo do desenho. É um desenho todo riscado, assim, é todo riscado. O fundo é como se fosse a noite, né? Numa paisagem, assim, de cemitério, mas uns morrinhos, assim, né? É, ondulantes, assim, né? E vai, as lápides vão indo entre esses morrinhos, assim, e as árvores, né? E aí tem os crânios no pé das raízes das árvores e é escrito Mortanto embaixo. E os ós no Mortanto são cortados com tracinho, né? Tipo aquele símbolo do vazio, né? Que as galera usa muito como símbolo do niilismo, né? E o número zero também, bem próximo ali embaixo de uma das árvores, assim, bem no lado direito, é número zero também, o zero também cortado também com o tracinho. E aí no lado esquerdo, perto do M, do Mortanto, tem um crânio, uma caveira embaixo de uma lápide, assim, um crânio, é o maior crânio que tem na capa, assim. É uma arte muito irada, bem como se fosse a noite, mas é toda riscada, assim, a paisagem todinha, tanto as montanhas, árvores, os morrinhos, né, não são montanhas, são morrinhos, tipo, né, não sei como é que fala, ondulações na terra, assim, né, vai fazendo morrinhos, assim, sobe, desce, e aí tem as lápides todas ali e tudo riscadinho, assim, e aí umas quatro lápides espalhadas pela imagem, assim. E aí vamos à próxima página. A próxima página é tipo uma rua, né, ou um calçadão, não sei, acho que é tipo uma rua, né, que ela é bem larga, uma rua toda de paralelepípedo, né, aquelas pedrinhas retangulares, né, não sei se em todo lugar é chamado assim, mas eu acho que sim, paralelepípedo. E aí pega a página inteira, né, todo o zine é fundo preto, as páginas do zine, todo o zine é preto, de fundo preto, da capa, a última capa, a contracapa, é tudo assim. E aí essa segunda página aí seria essa rua, né, toda de paralelepípedo. E aí no centro da página tem uma pessoa, assim, só uma silhueta, tipo um vulto, assim, né, como se fosse a noite, assim, uma pessoa só, dá pra ver só a silhueta dela ali, não dá pra ver forma, como que, assim, dá pra ver a forma, né, mas assim, não dá pra ver detalhes, né, ali só a silhueta de uma pessoa. E na frente dela, assim, ela tá de costa pra quem lê, essa pessoa, tem uma sombra saindo por trás dela, assim, né, uma sombra no chão, assim, né, como se tivesse alguma luz ali batendo e de frente da pessoa lá, né, ela tá de costa pra quem lê, e na frente dessa pessoa tem um trilho ali, parece que é um trilho de trem passando ali, né, parece essas cidades mais antiguinhas, né, que tem por aí, né, que ainda tem uns trilhozinhos ali, que às vezes, ou algumas ainda usam, outras já não usam mais, algumas ainda passam uns trenzinhos lá de carga, né, aqueles trilhozinhos já meio ali, enterrado ali no paralelepípedo, mas dá pra meio que ver ele ali um pouco, assim, né, quem já passou nesses lugares sabe como é que é, né, aqui no Rio, aqui, por algumas cidades mais do interior ainda tem isso, lá no centro do Rio também tem algumas partes também, na parte antiga assim do Rio, assim, né, parte colonial ainda que ainda existe, né, ainda tem umas partes assim com os trilhos assim, Santa Teresa, onde tem bondinho e tal, né, com os trilhos assim meio nessas ruas de paralelepípedo, né, que é as ruas antigas. Aí outras cidades aí de interior aí, de vários estados aí tem ainda, né, aí, então, e aí isso aí é o fundo da página, e aí por cima tem uma colagem, né, com escrito, né, a poesia, né, que é com tudo de assim, é tipo recortado, né, como se fosse tirinha, mas com recortado nos formatinhos, meio que seguindo os contornos das letras, assim, é bem da hora essa também, esse tipo de colagem, assim, né, recortaram todas as frases e palavras, mas foram seguindo mais ou menos o formato das letras, assim, todo o zine vai ser assim, praticamente, com salvo uma exceção, assim, que às vezes tem umas partes que vai ter uma parte inteira do escrito dentro de um recorte só, né, mas a maioria tudo é assim, em tiras ou recortado dentro de um no formato ali, mas tipo uma mais de uma frase, assim, várias frases ou várias palavras ali, né, dentro do, quase como se fosse um balão, né, não é, seria isso o nome, mas é bem por aí, não sei se deu para entender. Mas aí vamos lá, essa é escrita dessa primeira página aí. Frustrado, me acordei do passado, muita coisa deixada de lado. Não que eu as tenha velado. Às vezes, descrente, vivo do presente pra frente, batendo de frente com gente, apenas choques de mente. E a próxima página é toda riscadinha, com um estilo de arte, né? Provavelmente a mesma pessoa que desenhou a capa, mesmo estilo da arte da capa, assim. Todo riscado o fundo da página, assim, tipo, pra preencher, assim, mas dá uma ideia de obscuro, assim, né? Mas meio riscado, assim, né? E tudo riscado, assim, né? E preto e branco, né? E aí tem um desenho de uma pessoa com seios, assim, uma pessoa nua, né? Com seios, assim, grandes. E ela toda... parece que é toda cheia de cicatrizes. É toda riscada, assim, mas toda cheia de cicatrizes, costuras, sei lá, algo assim do tipo, né? E um cabelo meio grande, assim, mas bem bagunçado, né? E aí com umas coisas no rosto também, assim, uns riscos no rosto, assim. Meio complicado de descrever isso aí, porque ele é muito riscadão o desenho, né? Não dá pra detalhar todos risco por risco, né? Mas é mais ou menos por isso, é uma arte bem riscada. Todo o corpo da pessoa, assim, ela não tá vestindo nada. Só tem riscos, assim, né? Então parece que ela é toda cheia de cicatriz no corpo, alguma coisa poderia ser uma tatuagem, no rosto também, algumas coisas perto dos olhos, assim, mas é bem riscadão, né? E aí na parte, assim, da genitália, tá bem escuro, assim, não dá pra ver, né? Tem os seios grandes, mas não tem bico nos seios, tá ligado? Tipo, poderia ser que tá vestindo uma roupa bem coladinha ou não, né? Mas eu acho que não, tá nu, né? A ideia acho que é essa, tá nu. E aí parece que tá segurando na mão esquerda, na mão direita, parece que tá segurando alguma coisa ali. É uma linha, assim, que vem de cima, passa pela mão. Ela tá com a mão direita levantada, assim. A mão esquerda tá abaixada, né, quase colada no corpo, e a mão direita tá, tipo, levantada. E aí tem uma cordinha ali, tipo, descendo, assim, vindo de cima, assim, passando pela mão e descendo até quase perto da coxa. Aí ela também só tem, não tem ela de corpo inteiro, tá só da coxa pra cima. E aí o escrito é o seguinte, para dentro, soy la paradoja de mim mesmo, alma triste em um abismo, cambaleando em egoísmo, harto de estar ali, sobre el espejo, aburri e complejo, reflete-se tudo o rei, se acaba aqui. Ixi, eu sou péssimo no espanhol, tá ali, tá assim, eu leio e entendo, agora pra pronunciar foi, né, isso aí eu nem sabia que era, né, agora que eu lendo que eu percebi que era, comecei a ler que era percebi em espanhol, normalmente eu evito, porque de pronúncia sou muito fraco, normalmente eu entendo bem, né, converso com as pessoas que falam espanhol e entendo bem elas, e não sei quando elas falam muito rápido, né, mas acho que ao contrário também pra eles é a mesma coisa, quando a gente aqui fala muito rápido, é difícil às vezes de entender, mas eu pra ler eu não saio muito bem, assim, vários tipos, né, de espanhol, porque muda, né, de país para país, às vezes muda algumas palavras, algumas pronúncias, alguns sentidos de algumas coisas, né, e aí tem uns que são bem mais fáceis de ler e tem uns que são um pouco mais difíceis, né, inclusive a fala também, né, tem alguns que são bem mais difíceis de entender e tem alguns que são mais fáceis, né. E aí eu não sei, depende das variações aí de cada país, né? E aí, vamos lá, essa daí foi da... Aí vamos pra próxima página. Essa próxima página tem o fundo, tem várias mãos ali, tipo, umas duas mãos, uma pessoa ali com metade do corpo da cintura pra cima e metade do corpo do, assim, do nariz, do lado, só o lado esquerdo da pessoa, assim, no canto direito da página. E aí é uma pessoa ali, não tem muito o que falar sobre, né? Só uma pessoa com metade do corpo, lado esquerdo e metade do corpo pra cima, assim. em referência a alguma pessoa ali. Tem tipo, parece que ela tem uma faixa atravessando o peito, assim, né? Alguma coisa assim, mas nada mais, assim, um cabelo curto, mas nada muito de detalhes, assim, pra poder explicar, né? É um estilo de desenho bem... não é arriscado igual os desenhos anteriores. É uma arte preta e branca, assim, né? Tipo, quase que dá pra você olhando assim de uma certa distância, parece até que é um pontilhismo, mas não é um pontilhismo. É só pegar uma arte, né, e transformar em preto e branco. Não parece ser um desenho, mas não sei. Parece que ali, parece ser uma mescla disso, né? Eu não sei, pode ser um desenho sim, mas é bem trampado. Não sei dizer. Porque, e aí no meio assim, tem uma espécie de um borrão ali, alguma coisa assim, que separa, passa no meio entre as mãos e o corpo que tá ali no canto da página ali, né? E aí vai subindo assim pra cima assim, eu não consigo descrever o que é a ideia não, mas é bem da hora, bem viagem assim, dá pra ficar olhando e pensando várias coisas ali, né? Mas é o que eu consegui descrever nesse momento, é isso. Vamos ao escrito. Lástima sonora. O que eu digo para aqueles que furam os olhos? A vergonha encarnando o chão sujo e o que resta ouvir? E o que resta ouvir? Uma pergunta. A luz não limpa as imagens. A luz, quando forte, apenas cega. Lili. Então, e aí, às vezes eu vou estar tendo uma dificuldade, assim, de ler algumas partes aí, né? Parar aqui pra explicar alguma coisa, pra falar. Porque, assim, ele é todo feito, praticamente todo feito à mão, essezinho. Então, até onde que eu tô vendo aqui, ele é todo feito à mão. Ele tem 8 páginas, essezinho, que eu esqueci de falar, entendeu? Tamanho A5 dobrado no meio. Uma folha A4 dobrado no meio. E aí ele é tudo feito à mão, os escritos, os desenhos, algumas coisas, algumas colagens e tal. Então às vezes as letrinhas, né, pode confundir um pouquinho aí na hora da leitura, ou errar bastante ou um pouco, porque é tudo feito na mão. Vamos para a próxima página. É introspectivo. E aí essa página tem um todo fundo preto, aí bem em cima, assim, no lado direito tem um dentro de um borrão, assim, um algo assim, ou como se fosse uma fresta entre as nuvens, assim, tem o fundo todo preto, e aí como se quando a lua vai aparecer, assim, não fica parecendo que tem uma fresta, assim, entre as nuvens, e a lua fica ali no meio, aquele brilho dela, então é como se fosse isso no fundo preto da página, né, a página toda preta, né, e aí vem aquela, o clarão da lua, assim, né, num formato meio... tipo, parecendo um olho assim, né? Como se a bola da lua fosse de dentro, assim, do coisa, como se fosse um olho, né? E aí, como se fossem umas 3 nuvenzinhas passando na frente da lua, assim. E embaixo tem um desenho, que é um desenho bem conhecido, não me lembro de onde agora, de um punk, eu acho que isso é de alguma coletânea, de alguma coisa, acho que é do disco do... Acho que é do Ned Ludd mesmo, do coisa do Ned Ludd, da banda que o Paulo Octa toca, eu não sei, não me lembro agora. Que é um punk, assim, tipo, com a cabeça baixa, com a camisa rasgada, assim, é bem magrelo, assim, né? Tipo, na parte que a camisa tá rasgada, assim, no lado esquerdo tá aparecendo um lado no peito dele, assim, né, e o outro lado a camisa tá inteira, mas esse lado, o lado esquerdo tá rasgado, e aí tá aparecendo o braço de fora, assim, né, tipo uma camiseta, não é camisa de manga, é uma camiseta sem, de tipo regata, assim, né, ou que cortaram as mangas, né, e aí tem uma garrafinha na mão, assim, tá com as duas mãos uma do lado do corpo e uma na frente do corpo, tipo, como se, botando a mão, assim, tipo, no cinto, assim, né, um cinto, tipo, um cinto de balas que ele usa, ele tá tudo de preto, tem uma calça bem apertadinha, um patch, assim, na perna direita, na coxa, e um patch no lado esquerdo também, perto na coxa, mas já pertinho do joelho. E aí na mão direita tem uma garrafa, que tá, a mão que tá do lado do corpo, e a mão que de esquerda tá na frente do corpo, assim, tipo como se fosse botando a mão no cinto. E ele tem 2 moicanos, um no meio e um na lateral esquerda. E ele tá com a cabeça meio baixa, assim, com os olhos fechados, assim, como se tivesse, ou se estivesse pensativo, triste, ou bêbado, né? Que tá com a garrafa na mão, né? E aí atrás dele tem várias janelinhas, assim, de um prédio, assim, né? E aí, tipo, tem uma parte toda arriscada, assim, que passa por trás dele, como se fosse alguma coisa tampando a visão dos prédios, assim, metade da visão dos prédios, assim, né? Uns prédios todos cheios de janelinha, assim, ou... não seria, acho que seria um prédio, né? Não seria uma casa, né? Com muitas janelas. E aí, vamos ao escrito. É introspectivo. Não é a pele nem o timbre, são os cantos que evocam o meu ser guardado reviver. Minha voz melhora de olhos inchados, colabora com o choro. Lily. O vinho morreu, a noite não. O que aconteceu? É, a próxima página é um desenho ali. Esse desenho tá na horizontal, né? O texto tá na vertical, o escrito. E aí é um desenho ali, um rosto ali meio bizarrão, assim, né? Tipo... com a cabeça careca, assim, e, tipo, saindo algumas coisas, assim, do rosto, assim, a colagem tá meio pegando por cima. Não sei se tem alguma coisa entrando na cara, assim, desse rosto, assim, ou saindo. Tá ali meio, parece que chorando, alguma coisa assim. É bem, bem confuso um pouco uma parte, assim, né? Até mesmo porque tem um pouquinho da colagem por cima. E tem mais um monte de outras coisas riscadas, assim, em volta, embaixo, assim, na página. É, uma ali que parece um rosto com preto, assim, um rosto num fundo preto, só com os traços brancos. E assim, uns monte de riscado, assim, tanto em cima da página, no lado esquerdo e no lado direito. E aí mais um monte de outros riscados ali em volta ali, uns sombreados ali na página toda. É, vamos ao escrito. É existência. Eu sou estranho pro mundo, o mundo é estranho pra mim. De repente nascemos assim, com certeza chegaremos ao fim. O que eu quero é saber por que vim, por que sofremos tanto assim. Só uma resposta pra mim, teremos resposta pro fim? E aí a próxima página também é uma outra viagem, né? Tipo assim, eu gosto desses zines assim, com esses desenhos bem loucos, bem crazy, é bem viagem de cada pessoa, né? Risca um monte de coisa, coloca ali umas colagens aleatórias ali, umas coisas, mistura com o desenho. Muito da hora, eu acho muito foda. E é muito mais, mas eu acho muito criativo. E aí tem um, assim, na metade, mais da metade da página, assim, tem um monte de risquinhos meio... aleatório mesmo, tipo, como a pessoa pegou e ficou riscando assim na página esmo, e aí, tipo, ficou ali um fundo branco, aí tem uma parte ali perto da poesia, assim, que tem um olho e tipo, chorando, um nariz e uma boca. A única coisa que eu consegui identificar é que é alguma coisa assim mesmo, intencional. Só um olho, um nariz e uma boca. Eu não tenho, só tenho um olho direito, o olho esquerdo não tem. Aí não tem mais nada do rosto, assim, tá em meio todos os riscos, assim. E aí tá escrito In Memoriam. E aí embaixo, na parte de baixo do texto, tem um olho, assim, grande, pegando um pouco da parte de baixo, assim, da página, assim, né? E com uma sobrancelha em cima do olho. Um olho bem simples, assim, né? Com tracinho traçado, assim, bem simples. Com uma bola preta e na parte branca, assim, da bola do olho, tá escrito eu. E embaixo uma interrogação. Embaixo do olho uma interrogação. E aí só tem um olho e a sobrancelha, assim, do olho. E é um branco, assim, em volta, assim, do olho, assim, né? Um preenchimento branco, assim, pra se diferenciar do resto preto da que tem embaixo dessa parte. A parte de cima é toda fundo branco, essa parte de baixo é toda preta. E aí tem um contorno branco em volta do olho, assim, né? E da interrogação, assim, da sobrancelha, né? Fazendo ali meio que parecendo um losango, assim, né? E aí... vamos ao escrito. Sozinho, chorando sozinho, não acha um caminho, só olha para frente, mas não segue em frente, mas ele sente, pouco mostra os dentes, sozinho e carente, rodeado de gente, na vida descrente, chora o passado, sonha o futuro, arde o presente, infelizmente. Aí, perto do... em volta do olho tá escrito um monte de você, sei lá, umas 20 ou 30 vezes, assim, algo assim, em volta daquele olho que eu descrevi. E aí, essa foi a penúltima página. Agora é a última página, que seria a capa de trás. É um recorte, assim, de uma foto, assim, né? Cortou com aquele... em volta da foto ficou tudo meio onduladinho, assim, né? Como se cortasse... meio que à vontade, assim, né? Não tá exatamente quadrado, né? Vai indo sendo meio onduladinho, né? Aí, mas pega quase toda a folha inteira dessa página, né? Quase toda a parte dessa página. Fica de fundo. É uma foto com um monte de gente, assim. Tipo, parece que é um enterro. Um monte de gente ali carregando um caixão. Aí tem um caixão ali no meio, ali, né? Deve ser um enterro ou cortejo fúnebre, né? Uma coisa assim, né? Que chama isso aí, né? E aí, um montão de gente ali. E aí, parece ser uma foto antiga, de bagulho antigo. Que eu tô vendo umas pessoas com chapéu na mão. Um monte de gente com aquelas roupas, tipo, terno, smoke, sei lá, como é que chama. Aqueles bagulho de... coisa que eu, pelo menos eu nunca, por aqui eu nunca vi enterro com a gente aqui onde eu moro, não, né? Nunca vi ninguém vestindo nada, roupas desse tipo enterro, não. Normalmente todo mundo vai com a roupa que, né? Uma roupa arrumada, né? Pra enterro, né? O pessoal vai arrumadinho, mas com as roupas de cotidiano aí, né? De formal, assim, não essas roupas aí de que a gente vê nos filmes, galera tudo lá engravatada, de terno, aquelas roupas de enterro de filme lá de fora, né, da gringa. Pelo menos aqui onde eu moro eu nunca vi nada desse tipo. E é isso aí, então parece ser uma coisa antiga, assim, né, de um cortejo fúnebre de alguma coisa antiga, assim, né, pelas vestimentas das pessoas. E aí, nessa última página aí não tem nenhum escrito, é só os contatos e algumas coisinhas ali, né? Contato lá do Mortanto, Morimbundo, poemas de, mais dois de Lili, né? Que é o Dé, é o André, o Polalota, o Dé Lirium Tremes, Dedé e Dedé, né? Os milhares de apelidos, nomes, renomes e coisas desse tipo. E aí tem lá capa e grafismo Regret Pink. Então provavelmente alguns desses desenhos dessa Regret Pink aí que fez, né? A capa, né? Que eu vi similaridade ali. Tem mais dois desenhos, né? Que eu falei assim, né? E aí tá o contato, alvoradodonada@raizap.net, que eu acredito que ele ainda usa, porque eu ainda trocava muito e-mail com ele uma época aí com esse e-mail, né? Inclusive foi ele que fez o Raizap pra mim na época que eu fiz, né? E meu e-mail. E eu acho que tem que ter negócio de convite, né? Não é um bagulho que qualquer um chega lá, sai fazendo e-mail, né? Ou a RiseUp, né? Já tinha até comentado num programa anterior sobre questões de software livre, sobre a RiseUp, né? E aí tem que ter uns convites de alguém que já tem o bagulho, tem que ir lá te convidar, e aí pá, pra você fazer a conta lá, um negócio assim. E tem uns limites, né? É um negócio pequeno, né? Não é um negócio mega grande igual dessas e-mails grandes aí que a galera faz. Tem um limite ali, né, de usuários, e aí às vezes você pode, se tiver o bagulho cheio, você pode ter que esperar um pouquinho até, né, ter mais espaço lá e tal, algo desse tipo. E aí, produzido em outono em Tucupi-Page, 2011, reeditado em Morto Alegre. E aí, esse aí foi o zinho Mortanto Zero, 8 páginas, tamanho A5. alienado. Acredita em padre tarado, pedófilo mascarado, pedófilo mascarado. Pelo Vaticano, pelo Vaticano, pelo Vaticano. Cegamente alienado, acredita em padre tarado, pedófilo mascarado, pedófilo mascarado. Meu Vaticano, meu Vaticano, meu Vaticano, meu Vaticano. Água da tiara, tudo vai diminuindo, né? Demora. Agora esse é o Mortanto 1. E aí, assim, é 20 páginas, tamanho A5, isso é bem maior do que o outro, né? O outro era um desenho bem curtinho, né? E aí esse todo fundo preto também, só que esses desenhos, as artes são um pouco diferentes. Eu acredito que pelo olhando, passando o olho assim, que tem umas artes da mesma pessoa que fez pro outro zine, né? Só que esse agora já é feito com outras, com bastante outras artes, né? Aí a capa é toda preto fundo, assim, né? Aí tem um desenho da Daka, é um punk, assim, sorrindo, com umas olheiras, cabelo espetado, né? E tem uma cicatriz na testa, como se fosse uma ferida costurada, né? Ou pode ser só a cicatriz, ou costurado ainda, né? Não cicatrizou, ainda tá com as linhazinhas ali, né? E aí tem umas olheironas pretas assim, né? Aí os olhos é fundo preto, só a bolinha branca. E aí tem um contorninho branco em volta dos olhos, depois vem umas olheironas assim, né? E aí da boca tá escorrendo assim, mas pode ser saliva, pode ser sangue, né? Que tá mordendo, porque tá sorrindo, mas meio como se estivesse mordendo os beiços assim. E aí pode ser tanto uma punk como um punk, né? E aí esse desenho é maior, né? Aqui só tem um trechinho dele, tá? Tipo, recortou, né? Uma parte do desenho assim, né? Num formato assim, mais ou menos oval, né? Tipo, e aí cortou e colou ali no lado esquerdo do zine. E aí tem um monte de botas no jaco desse punk, né? Uma coleira de spikes, aí tá usando uma camisetinha tipo de redinha, né? Aquelas camisetas toda furadinha, transparente, né? Preta assim, né? E é isso. E aí tem do lado desse punk, dessa punk, desse punk, tem uma bola ali que lembra um cérebro, né? Eu acho que seria um cérebro olhando por cima, assim, né? Não pelo lado, que normalmente a gente vê o cérebro, né? Quando as imagens que postam na internet, desenhos, né? Olhando ele assim de frente, assim, né? Eu não sei se seria essa ideia, pode ser uma bolinha de carne moída também, pode ser uma porção de coisa, mas me lembrou um cérebro. Agora, o que seria exatamente, eu não sei. Eu sei que é uma bola cheia de partes divididas assim, em várias partes, lembrando um cérebro, como se fosse olhando por cima, né? Mas que o cérebro tem aquela divisãozinha no meio, né? Que ele é dividido em duas partes, isso aí não tem, então eu acho que acredito que seja outra coisa, mas a ideia é essa. Embaixo dessa bola tem umas árvores secas, né? Sem folhas nem nada, várias assim retorcidas, emboladas umas nas outras, e escrito Mortanto com no zero, no O final, né? Do Mortanto tem o 1 dentro do O. E aí a mesma letrinha do zine anterior, mesmo formatinho de letra, né? Só que aí no fundo preto. E aí vamos à segunda página. A segunda página é um corpo no chão, no meio da página, um corpo no chão e um monte de cápsulas de balas em volta, assim, né? Aí esse corpo tá ali deitado ali numa posição bem assim, tipo com uma perna dobrada por debaixo da outra, uma esticada e uma outra dobrada, assim, né? E aí ele tá com uma mão... a mão esquerda no pescoço, tá com o rosto virado para quem olha, para quem lê, e o outro braço tá ali meio curvado do lado do corpo, assim, né? E aí tá cheio de cápsulas em volta, assim, de coisa. E aí em cima e embaixo, onde tá o escrito, tem essas, tipo um zoom nas cápsulas, tá ligado? E tá as cápsulas já grandonas, assim, como se estivesse olhando elas de pertinho, assim, como se fosse um zoom nas cápsulas. E aí é uma arte preta e branca, assim, né? Com um efeito, não sei como chama esse efeito, não é pontilhismo, mas é parecido com o pontilhismo. Se você olhar de perto, você vê que não é pontilhismo. Quando você amplia, dá um zoom assim na imagem, assim. Mas é como se fosse uma foto, né? Colocado um efeito para transformar em preto e branco, assim, né? E aí dá uns efeitos assim de cinza, uns degradê de cinza pro preto, assim, né? Tipo o que o pontilhismo faz. E aí o escrito é: por apenas um segundo, mundo deixa de ser mundo. Meia-noite é no fundo, nada mais que um segundo. Isso é na parte de cima e embaixo. Esse estranho momento que me escorre por dentro, uma incerteza incessante de ver o próximo instante. E aí toda a escrita desse zine também é feita manual, nessa parte aí. Aí essa daí é tipo o que foi feito no outro, é um recorte. As letrinhas são recortadas, palavra por, no caso essa aqui é palavra por palavra, nessa página. E aí, tipo, recortada assim em volta, no formato da letra. Eu não sei se isso é manual ou se é digital. Eu acho que uma parte é manual, uma parte digital, pelo que o tá no relato aí, no áudio do Polalota, que fala sobre o que, como ele fez esse zine aí, né? Que eu acho que o relato dele é mais focado nesse zine aí, né? E aí ele fala que foi, né, uma parte digital, mesclou, né, a arte manual com a arte digital, né? Então, acredito que alguns recortes, algumas colagens sejam manual, outras sejam digitais, né? E aí esse aí é assim, é tipo as letrinhas, né, contornada em volta, assim, recortada em volta delas, quase no formatinho exato da letra, né? Com algumas sobras, assim, as partes meio arredondadas, né? E tal. E aí tem um contorninho preto em volta, nesse caso aqui, né? Pra dar uma separação do fundo da imagem, assim, né? Pra não ficar mesclada a parte branca com a parte branca da imagem. Eu fiz um contorninho preto em volta. Eu costumo fazer isso também em algumas, quando eu tenho muito fundo preto, assim, né? Jogar uns contornos de fundo para separar da imagem, então às vezes ela embola, né, o fundo do recorte, aí não parece que é colagem, né, que é recortado, né. E aí é a próxima página. A próxima página também tem um fundo todo preto, né? Todas as páginas tem fundo preto. E aí tem em cima tem uns três espantalhos ali, um espantalho de chapéu, cartola, aquelas cartolonas assim, e um casaco preto ali todo remendado. O outro espantalho tem um chapéu típico, aquele chapéu de espantalho mesmo, né? E aí esse espantalho é todo rabiscado, assim, branco, né? A roupa dele é toda, assim, como se fosse de uma cor clara, né? E aí tem bastante risco ali, os remendos, o casaquinho dele, assim, amarrado em X ali, né? Como se fosse um trançado das cordinhas. E aí tem um outro espantalhozinho menor no fundo, com um chapéu também um pouquinho diferente, com um bagulho redondo, né? Mas um pouquinho diferente daqueles chapéus mais tradicionais de espantalho. E esse é menorzinho, mas dá pra ver que ele tá usando uma jardineira ou macacão, dependendo do lugar, né? Alguns lugares chamam de macacão, outros lugares chamam de jardineira, né? Só que os jardineiros usam, né? Não sei se tem outros nomes. Ele tá usando isso com uma blusa xadrez por baixo, assim, né? E aí as mãos, ele não tem as mãos. Todos, nenhum deles tem as mãos, né? Só sai aqueles matinhos, né? Das mangas, assim, da camisa, assim, aqueles matinhos, né? Coisa de espantalho mesmo, né? E aí do lado deles, assim, tem um quadrado com uns recortes, sei lá, tudo cortado, assim, uns pedacinhos. Ele é tipo um quadrado dividido em várias partes irregulares, assim, né? E aí eu não sei o que poderia ser isso exatamente, né? Lembra como o estilo, né, da arte, assim, lembra um pouquinho como se fosse um quadrado tipo, pegado uma expressão digital, né, ampliado e recortado em um formato quadrado, assim, lembra um pouco isso também. E aí embaixo tem um cara, assim, que lembra um pouco o maluco do Joy Division, mas não sei, pode ser outra pessoa qualquer, que tá, assim, com uma faixa preta na cabeça, assim, né? É o que parece, ou pode ser o cabelo dele, mas que é uma imagem bem escura, né? Parece ser uma foto, que aí jogaram um efeito digital, né, ali pra dar um efeito preto e branco ali, né? E aí tá, tipo, com um jaco grande, assim, preto, com as luzes batendo, assim, mas não tem mais detalhes nenhum nesse jaco, não. E embaixo tem um ou outro, assim, pessoa, assim, com as mãos na cabeça, só uma silhuetazinha branca, né? E aí dá pra ver os olhos preto e o cabelo todo preto, mas o cabelo se mistura com o fundo da folha, né? Os olhos também, né? A parte da boca também, só aparece uma parte do rosto e as mãos botando na cabeça, assim, todo branco. E a escrita é: tal, me sinto pra baixo, em nada me encaixo, sou nada e eu acho, apático, relaxo, apago meu facho, no espelho me escracho, me sinto pra baixo. A próxima página, essa é na horizontal, a página, aí é fundo preto também, e aí tem em cima, assim, no lado direito, tem duas caveirinhas discutindo. E aí, o que diferencia uma da outra, assim, aqui a do lado esquerdo, tá... tem uma aureola na cabeça e ela tá com o dedo levantado, assim, como se estivesse falando e gesticulando, né? O dedo levantado, apontado pra cima, assim, bem perto do rosto. Ela tá com a boca meio aberta, assim, e aí, como se estivesse na discussão, né? Gesticulando com o dedo, assim, né? E aí, a outra, do lado direito, tem um chapéuzinho, né? E um cigarrinho na boca, saindo uma fumacinha, né? O cigarrinho tá parado no ar, assim, como se estivesse, né, ali na... Como ela não tem carne, né? Mas, assim, como se estivesse ali parado no ar, ali entre a boca, entre os dentes ali, né? Saindo uma fumacinha. Ela tá com a boca meio aberta também, né? Falando. E é só que essa tá apontando o dedo na direção da outra, assim, né? Tipo, discutindo, mas com o dedo apontando pra outra, assim. Bem na direção do dedo levantado da outra. E aí tem mais uma, embaixo delas tem uns quadradinhos ali, umas forminhas, umas formas ali meio irregulares ali, umas quatro interrogações de tamanho diferente, assim, uma grandona, depois outra menor, depois outra menor, depois outra menor, vão diminuindo de tamanho, assim. E aí mais embaixo, no lado direito mesmo da página, né, tem um punk ali, meio doidão ali, parece que tá pogando e aí fazendo um dedão, assim, né, como gesticulando, com o dedo, já com o dedo médio, né, apontando, né, e aí tá com a língua ali pra fora, e aí tem um símbolo ali do, aquele do vazio na camisa, uma camisetinha preta, né, assim, só pegando até a metade da barriga, assim, aparecendo a barriga de fora. E aí ele usa uma calça ali também que vai até ali na metade da barriga, tipo assim, fica um pedaço da barriga aparecendo entre a camiseta e a barriga, a calça, e essa calça é tipo como se fosse toda rasgada ali na parte da onde a gente põe o cinto, assim, né? Aí aquela parte ali é como se fosse toda rasgada, como se fosse uma calça já fodida, aí de repente amarrada ali com alguma coisa. E aí dela sai uma corrente que vai pra trás, pra bunda dele, assim, né? E um cinto de rebite mais embaixo, assim, descendo, assim, passando pela entre a corrente e a parte da cintura da calça, assim. E aí tem um prego ali enfiado na perna dele, na coxa, bem no joelho da calça. É, a calça é sem cor, né? A calça é como se fosse uma cor clara, né? Poderia ser uma calça jeans, né? E aí ela é rasgada no joelho, a calça do lado direito. E a do lado esquerdo tá meio atrás da perna do lado direito, só que ela tá levantada, a perna do lado direito, assim, como se estivesse pogando, né? O bracinho de esquerdo fazendo com o dedo médio, ali, tem com um bracelete, e o braço direito ali pra trás, assim, virado assim, né? Naquela exposiçãozinha de pogo, assim, né? Com um braceletezinho também, saindo um espelhinho do cotovelo ali, alguma coisa assim, mãozinha fechada. E aí as duas pernas embaixo, assim, uma meio dobrada e uma esticada, assim, né? E aí tá de tênis, tipo aqueles tênis All Star, né? Que tem até a estrelinha ali desenhada ali, né? Com a meiazinha saindo pro lado de fora, assim, dobrada. Os cadancinhos esvoaçados, assim, né? E aí, tipo, um tênis All Star preto com aquele bico branco, né? E aí do lado, assim, mais embaixo, bem embaixo do texto, assim, tem um outro bagulho cheio de formazinhas irregulares, né? Como se fosse um recorte de alguma coisa, não sei se tem intenção de ser alguma coisa, ou é algo aleatório mesmo. E aí o escrito é o seguinte: esqueça, ela disse. Quantos anos você tem? Depois disse. E quantos você não tem? Ela disse que os anos são da cabeça. Também disse: garoto, nunca se esqueça. Nessa vida, nunca desça e adormeça. Se há problemas, beba muito e esqueça. Aí nessa próxima página, nas laterais da página, assim, tem um efeito assim, tipo, como se fosse umas texturas de oncinha. É como se fosse o fundo dessa página fosse as texturas de oncinha. E aí meio em diagonal, no centro da página, assim, quase pegando a página toda, sobrando só algumas bordas de oncinha, assim, tem como se fosse uma outra folha preta por cima, com a pontinha dobrada. E aí é onde está o escrito, fundo todo preto, é uma folha toda preta, com um contorninho branco em volta, e aí ela está dobrada, assim, a pontinha esquerda dela. E aí tem um rosto, assim, triste, assim, tipo como se fosse uma máscara triste, na verdade. É uma máscara triste que lembra aquela máscara do daquele cara do filme do Halloween, né? Mas só que com um rosto bem triste, assim, né? Que aquela do cara do Halloween não tem muita expressão, né? Meio sem expressão nenhuma, né? Meio vazia, assim. Essa daí não. É uns olhos meio caídos, assim, saindo um coisinho e a boca pra baixo, assim, né? Como se fosse bem triste, assim, né? E aí com uma mão, como se fosse uma mão segurando essa máscara, assim. E aí tá o escrito é o seguinte: ressaca. O que é, já é. O que foi, tá sendo. Medito pelo não dito e estou vivendo. Ser ou não ser, eis a encheção. Viver por viver, não faz a minha não. Penso e logo desisto. Próxima página. Essa tem... Esse fundo é branco dessa página e ela tá dividida em três partes. Aí tem um primeiro quadrado, assim, tipo uma flâmula, né? Como se fosse Não é uma flâmula, é algo parecido com uma flâmula, assim, né? Como se fosse um cartaz ali, né? Alguma coisa ali na página, assim, né? Com a ideia que nas pontas dela tem, vai saindo uns bagulhinhos assim arredondados, assim, umas pontinhas arredondadas. Então lembra um pouquinho uma flâmula, assim, quadrada, assim, né? E aí tem um escrito ali, tem uma luazinha ali com umas dois triângulozinhos. E aí o escrito é o seguinte: o outro. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Mário de Sá Carneiro. Aí embaixo tem outra fama um pouquinho maior do que essa de cima, com um escrito maior. E aí essa ela tem um contorno preto em volta. É bem parecida com a outra, mas tem um contorno preto em volta. Embaixo, lá embaixo tem no lado esquerdo tem aquele símbolo do vazio, um zero cortado, né? E um monte de pontinhos pretos assim, espalhados assim pela folha, assim. E aí o escrito é o seguinte: asa de corvo. Asa de corvos carniceiros, asa de mau agouro que nos 12 meses cobre às vezes o espaço e cobre às vezes o telhado de nossa própria casa. Perseguido por todos os reveses, é meu destino viver junto a essa asa, como a cinza que vive junto à brasa, como as... ou com cores, algo assim, não sei, não tá dando pra ler muito bem, como os irmãos siameses. E com essa asa que eu faço esse soneto, e a indústria humana faz o pano preto, que as famílias de luto martiriza. E ainda com essa asa extraordinária, que é a morte, a costureira funerária, cose para o homem a última camisa. Augusto dos Anjos. Então isso aí provavelmente ele recortou de algum lugar, porque assim tá bem, e é bem pequenininha a escrita assim, né? Em comparação com as outras escritas assim do coisa e do zine, né? E aí pode ser que ele recortou isso de algum lugar e colou aí, né? E aí tá bem pequenininha e aí tá uma qualidade bem ruim, assim, várias partes falhadas, assim, né? E aí Augusto dos Anjos, né? Tem uma escrita bem complicada, né? Umas termos, umas coisas, umas palavras que ele usa meio complicado. Até que esse aí foi não tão complicado. Tem umas duas ou três ali que eu quase não entendi, né? Uma eu não entendi nada, mas outras foi mais complicadas de entender. Mas é coisas do Augusto dos Anjos. Mas esse aí até que foi suave. E aí do lado tem uma outra, aí do lado direito tem uma outra, tipo flâmulazinha dessa, mas maior, pegando a folha toda, assim, do lado esquerdo todo, do lado direito todo. E aí tem na horizontal, dentro dessa flâmula, pegando mais da metade da folha, assim, né? Uma casa grande, assim, né? Tipo, só os contorninhos, assim. Essa casa, tipo, tem um formato... de um bolo, né? Sabe aqueles bolos, aqueles cupcake, né? Aquela bagulho lá, ela tem um formatozinho assim. Só que aí ela é retangular à frente dela. A frente dela, assim, parece, eu lembro, um cupcake. Foi o que me veio na cabeça aqui. Eu não sei dizer que forma seria essa, não. Me lembrou isso. E aí ela, na diagonal, é compridona, assim, um prédio. Essa casa, na verdade, não é uma casa, é um prédio. É compridona, assim, em forma retangular. Mas a frente dela lembra um bolinho daquele cupcake. Aquele que começa fininho embaixo, vai alargando assim em cima e depois vai afinando em cima de novo, assim, né? O formatinho do bolo, assim, arredondado. E aí embaixo tem uma escrita: um ilusionista se autoiludiu, dizendo para todos que a ilusão nunca existiu. Bi. É a próxima página. É toda de fundo preto essa, aí tem ali um desenho em cima, pequenininho, lado esquerdo, que eu não consigo identificar o que é, uma coisa, parece uma flor, agora tô olhando melhor, tem que ficar prestando atenção, que é uma coisa, essas imagens preto e branco, às vezes, né, pega uma imagem assim, uma coisa transforma em preto e branco, às vezes fica meio confuso, né, que se mistura com o fundo da arte, né. Normalmente em xerox, às vezes a xerox também cai a qualidade ainda do bagulho ainda, né? Porque tem umas xerox bem ruins, né, por aí. Mas essa aqui até que tá bonitinha, tá bem pretinha. Mas é uma flor, tipo um girassol. São dois girassóis ali, preto e branco ali, né? Dá pra sacar mais ou menos isso. Aí no lado direito, assim, tem um alfinete ali no fundo preto, assim, o alfinete de todo branco, né? Ele é tipo, porque é o fundo preto, e aí o alfinete é branco, né? Pra aparecer ali, né? Aí dois punk, dois desenhos ali, bem dois bonequinhos, bem simplesinho assim, dois punkzinhos se beijando, um com a sainha listrada e outro com a camisetinha listrada. E aí um tá com a calça branca e o outro tá com a camiseta branca. E aí um tem um cabelo moicano assim, e o outro tem um cabelo espetadinho ali, e aí eles estão se beijando, dando uma bitoquinha assim, e eles estão de lado assim, pra quem olha, né? E aí só dá pra ver os dois olhões deles assim, na lateral deles assim, né? E aquele beijinho de bitoquinha. E aí duas tesouras ali no embaixo, logo embaixo deles, assim, se cruzando assim, duas tesouras, só a silhueta das tesouras também, assim, se cruzando ali, como se fosse uma cortar a outra. E aí no lado esquerdo, mais um outro alfinete, só que aí esse tá aberto, né, com a pontinha dele ali que prende, ele tá aberto. E aí mais embaixo tem um outro coisa ali que lembra a imagem lá de cima, só que tá tipo invertida, parece a mesma imagem lá da flor, né, da girassol, né, da flor do girassol, que só que invertida. Eu não sei se é exatamente isso não, mas é o que me veio à cabeça agora. E aí tem mais uns dois imagenzinhas assim perto do texto que lembra tipo uma colmeia de abelha, aqueles monte de quadradinho não, aquelas formazinhas, né, de comédia abelha, da comédia abelha, mas não sei se é isso não, mas é algo assim. E aí o escrito é o seguinte: tem que rir mais tarde, quero ver você sem fazer alarde, te ouvi dizer, tem que rir mais tarde, quero madrugar, beber até tarde, anestesiar o meu eu covarde, depois da ressaca, passe lá mais tarde, para me ouvir chorar, tudo e onde arde, depois da desgraça, tente rir mais tarde. Próxima página, toda de fundo preto também, tem mais umas imagens daquela, só que agora que tá tipo invertida. Não, mesma coisa, é umas imagenzinhas, tipo, é um recorte de algumas coisas que, de algum desenho aleatório que ele pegou e foi colocando aí pelo zine, espalhando pelo zine aí, né? E aí é tipo, parece um, lembram, nas outras lembravam uma colmeia de abelha, nessa última página. Aqui já lembra outra coisa, mas é a mesma ideia, eu só não sei explicar o que é isso. Parece umas coisas manchadas assim, né? Parece uns manchados, poderia ser uma oncinha invertida. Ah, eu acho que poderia ser isso, uma textura de oncinha, só que ela tá invertida. E aí, pra ficar legal no fundo preto, talvez seja isso. E aí, tem um desenho ali, que é uma arte que tem na... Peraí, pela internet, eu não sei, só vi, nunca vi ela em zine, já, primeira vez que tô vendo ela em zine, já vi muito ela na internet, eu tenho por aqui também. É uma arte assim que, tipo, é uns punks, sabe? Aqui só tá aparecendo duas pessoas, mas a arte mesmo toda, que eu me lembro, vou tentar me lembrar aqui. Ela é uns punks entrando pela janela, assim, só que uns punks tudo cara de caveira, assim, né? E aí, aí tem um entrando dentro de um apartamento, assim, entrando pela janela, e tem uma pessoa sentada em frente a uma televisão, assistindo televisão, uma outra caveira, assim, uma pessoa toda, tipo, cara de caveira, mas o corpo todo ressecado, assim, como se tivesse cadavérica, né? Sem camisa, assim, com um reloginho no pulso, de bermudinha, sentado ali num sofá, de frente pra televisão. E aí o punk tira, assim, o crânio da caveira, assim, né? E sai uma fumaça, assim, ela tá com a cabeça baixa, assim, né? Ali em frente à televisão, assim, né? Em alusão ali que pifou, né? Pela televisão demais, em demasia. Essa arte é muito irada. Aqui só tá aparecendo o punk que tá tirando o crânio, que é um, ele tá abaixado, assim, do lado do sofá, e ele arrancou o tampão do crânio, assim, da pessoa, ficou com ele na mão, né? E aí fica saindo uma fumaça de dentro da cabeça, assim, veio ter o cérebro ali, sai só uma fumaça ali. E aí tem mais umas outras imagens aleatórias ali do lado, embaixo dos escritos, assim, que eu não consigo identificar o que é. E aí o escrito é o seguinte: esperando a morte, aí tem uma interrogação e uma exclamação. Suicídio. Não, eu não vou me matar. Quero ver até onde esse arroio vai dar. Esperar o acaso dobrar a esquina para um novo luar. E quem sabe poder descansar com a mente no devido lugar. E aí tem mais outro escrito assim, no sentido contrário da página, assim, tipo, de cabeça para baixo, mas na vertical, mas meio de cabeça para baixo, na diagonal, digamos assim, mas de cabeça para baixo. E ele é: a vida é um jogo no escuro e não importa o meu caminho, darei no mesmo lugar. O caminho da vida é a morte. E aí na lateral da página, assim, no lado direito, tem um escrito na vertical também. Você ainda seria um primata? Uma pergunta. E aí agora essa página, ela não tem desenho nenhum, é só um escrito em espiral, é uma espiral assim retangular, digamos assim, ela vai, começa o texto e vai girando em formato retangular, até o centro assim, né? E aí vamos ler aqui, tem que ir girando esse bagulho aqui, provavelmente eu vou ter que ler devagar e talvez erre alguma coisa, mas tudo bem. Cagava em silêncio, ainda dentro do filme. Meio a meio, em verdade, aqui mais lá, eis que aparece debaixo da parede o focinho atrevido e logo dois olhos atentos nos olhares e saiu de mansinho enquanto escrevia, novamente se atrevia. Me veio até os pés, papá, meus coturnos. O espantaram logo, o escutei caminhar como se fosse gente, ou talvez um cão. Não o subestimei, me limpei, e daí de mansinho larguei, de mansinho. Aí, mar 2014, banheiro seco, squat corcel. Provável pessoa que fez isso aí, né? E aí a próxima página... é um rosto grande assim, virado na horizontal. A página tá na horizontal, no caso o rosto tá na horizontal assim. É um rosto de uma pessoa assim, só tem um olho todo preto, a boca toda preta, nariz assim, parte de baixo do nariz assim, onde tem um buraco assim, tudo preto ali, o queixo todo preto, o cabelo todo preto, um cabelo grande assim, né? E aí se mistura ali com o preto da fundo da página. Não dá pra ver mais nada assim do rosto não, tá com uma expressão assim meio medonha, medrosa, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí do lado tem um outro bonequinho assim, já tipo uma caricatura assim, com um rostinho meio de caricatura assim, né? Com os olhões arregalados, um nariz ali pequeno no meio, uma boca assim tipo triste, mas assustada, e tipo com os dentes trincados assim, né? E aí com as mãos na cabeça assim, né? Aí não dá pra ver os cabelos porque tipo tá com, se mistura com o fundo preto assim que tem em volta assim desse desenho. E aí tem uma camisetinha assim tipo de cola V e uma linhazinha branca embaixo assim do V da gola assim. E aí tá escrito: beleza mortal, esquizofrenia, melodia perdida. E a próxima página, tem uma pessoa ali, tipo, com aquelas coisas, tipo, burca, né? Seria, não sei, aquele bagulho que cobre a cabeça toda, assim, mas com uma máscara, né? No rosto, assim, né? Uma máscara com os olhos pretos, assim, né? Não dá pra ver os olhos, tá tudo preto, e a boca também, né? Como se fosse uma máscara ali, branca. Uma máscara branca ali, não dá pra ver, assim, dentro da boca, tá tudo preto. Uma parte do olho, do nariz, da boca. E aí, é tipo, parece estar com aquele pode ser um véu, pode ser aquele coisa que é a burca, né? Que o pessoal usa lá no Oriente Médio. Pode ser assim, né? Cobrindo a cabeça e assim metade de uma parte do rosto descendo assim o pescoço, só que é tudo preto assim, e aí se mistura com o fundo da página. Aí atrás tem uma paredezinha toda rachada e tem os escritos, né? Embaixo dos escritos é tudo riscadinho. E aí os escritos é o seguinte: sentou-se à mesa da copa e tomou um café para que o primeiro cigarro ficasse mais gostoso. O primeiro sempre é mágico, um bálsamo que invade a alma. Os outros são apenas vício, um mantra que ia soando cada vez mais falso. Canho Lopes, eu acho que é isso, Calo Lopes, alguma coisa assim, não sei identificar ali, entre o A e o O, o que que seria aquilo ali, um N, um H, não sei, Calo Lopes, alguma coisa assim. E aí tem uma setinha ali, com tipo no formato de um N, lembra aquela símbolo squatter, mas não, acho que não é, nada a ver, que ela tem as pontinhas de flecha pros dois lados assim, né, como se fosse um N com as duas pontas do N, uma setinha assim de um setinha, né, como se fosse uma setinha fazendo aquele formato de um raio assim, né, tipo isso. E aí tem mais um escrito: meu nome é alguém que veio do passado, o hereditário voa além dos tempos, sujo, despretensioso, cheio de culpa, inconsciente, equivalente a um futuro inexistente. E aí embaixo tem uma, parece uma libélula ali perto do escrito, assim embaixo. Esse escrito tá na vertical, não, tá, quer dizer, tá na vertical, assim, tá com a, é isso, tá na vertical esse. E aí embaixo dele tem uma libélula. E aí tá a próxima página. Essa próxima página, o fundo dela é toda de bolinha, ela é branca, o fundo, assim, a página preta, como se fosse uma colagem branca, por cima toda cheia de bolinhas pretas de vários tamanhos, e aí embaixo tem dois rostos, assim, um rosto com um cabelinho, assim, meio caído, mas bem lambidinho, assim, na cabeça, assim, bem escorridinho, né, e uma faixinha passando, assim, por baixo, na testa, assim, por baixo de um pouquinho do cabelo. E aí, os olhinhos bem simples, assim, como se estivesse olhando para cima. Duas bolinhas brancas no rosto, assim, como se fosse uma pintura ou uma tatuagem. Ali uma boquinha bem fechadinha, bem simplesinha ali. E um alargador bem grande na orelha. E aí a outra, o rosto do lado, esses dois rostos, eles estão um virado para cada lado. O queixo deles se encontra. E aí o segundo rosto tem como se fosse uma cúpula, assim, no lugar do tampão da cabeça. Ele não tem cabelo, né? E tem uma cúpula, aí como se fosse transparente, uma cúpula transparente que dá pra ver o cérebro, assim. E aí, tipo, uns pontilhadinhos, assim, né? Como se tivesse sido ou costurado ou marcado ali, né? Aqueles pontinho, assim, na parte onde arrancou o tampão do cérebro, da cabeça, assim, né? O tampão da cabeça, não sei exatamente como é o nome disso. E aí tem uma cúpula no lugar desse tampão, onde fica o cabelo, né? E aí dá pra ver dentro do cérebro, assim. E aí tá com os olhos fechados e chorando, saindo lágrimas, assim, dos olhos. Também a boca ali, o nariz ali, bem pequenos, assim, bem pequenininhos. E o rosto todo branco, né? Não tem nada mais, assim, no rosto. E aí na orelha também tem um alargador ali, um pouco menor do que o outro, assim. E o escrito é o seguinte: o tempo voa e consome, consome os cigarros. O tempo consigo traz e leva nossas vidas. Temos todo o tempo do mundo para viver, sonhar, sentir, simplesmente estar e de repente vem o tempo nos mostrar que já não temos tanto tempo assim. É tão rápido e é tão fácil. Somos tão frágil, mas o tempo ensina que nunca saberemos e nunca entenderemos a complexidade das coisas. É uma eterna busca pelo desconhecido, uma grande aventura. Dias de luta, labuta, lágrimas, risadas, carinhos, tudo vira lembrança, tudo vira saudade. Cali. Ah, isso aí parece ser também que as letras estão diferentes das letras que ele escreve aqui no Zine, que parece ser as letras mais que tem mais repetidas, assim, formato de letra, né? Então aqui provavelmente é uma arte de alguém, né? Um escrito de alguém com uma arte de alguém, né? Colagem, ele só colou aí na página aí em cima aí, né? Dá, o que dá pra entender isso, que tá bem diferentezinho do que. E esse escrito tá todo esse escrito que eu li tá todo contornado de preto, assim, né? Em volta, assim, para dar um diferencial do fundo da página. A próxima página, com o fundo todo preto, e aí tem um monte de contorno branco, assim, de fundo, e aí que lembra aquela, como eu falei, texturas de oncinha, assim, mas assim, bem em cima tem uma lua, e aí uma parte dessas coisas parece um pouco uma nuvem, assim, né? Aí, nessa parte, assim, em cima, né, tipo, o contorno branco em volta, assim, aí fica tipo como se fossem as nuvens pretas, assim, a lua preta também, um contorno em volta da lua, assim. E aí tem embaixo tem uma bonequinha, assim, uma seria uma punkzinha, não sei, gordinha, assim, né? Com os cabelinhos também bem escorrido na cabeça, assim, né? Em volta do rosto dela, o rosto dela é redondo, assim. E aí com os olhos bem simples ali, uma expressão bem séria, assim, né? Simples, normal, assim, sem nada muito de expressivo, assim, bem expressão séria, simples. E aí tem uma coisa no pescoço que parece ser uma tatuagem, um arame farpado, um cordão, vai ser várias coisas. E ela tá usando uma camiseta preta, assim, ela tem os seios grandes, uma camiseta preta, sem nada. Então, dá pra ver que ela é um pouco barricuda, assim, né? E tá com os braços colados no corpo. E aí só mostra da cintura pra cima. E aí tem um contorninho branco em volta, né? Pra separar da página, assim, pra dar um efeito, uma colagem, né? Recortou ali em volta, né? E colou ali em cima pra... E aí dá pra destacar do fundo preto. E aí o escrito é o seguinte: és verdade, é o cielo tormentoso, simulado a um abismo invertido, em el momento, em que eu divagava, em mis confines magistrales, em estarde e ar, quando Los Angeles ancianos loram, eu nunca sei pronunciar essa palavra, que seria choram, né? Mas é um loram com dois L's, assim. Eu até tava pra perguntar alguém outro dia sobre... Vou ver aqui também na internet aqui como pronuncia isso, loram, se é isso mesmo, ou tem uma outra pronúncia, que são dois L's. Eu vejo que é bem comum, né, no espanhol, palavras que assim que começam... Começaria começam com dois L's, assim, né? Aí eu não sei como é a pronúncia disso aí, não. És quando sinto esta infinidade que aún não compreendo. Barbecue. É a pessoa que provavelmente escreveu isso aí. E aí a próxima página. Aí a próxima página tem vários desenhinhos, vários escritos, assim, diferentes, né? De diferentes letras. E aí provavelmente de diferentes pessoas, né? Aí logo em cima tem um bonequinho assim, todo branco, assim, né? Ele só tem uns contorninhos para identificar algumas coisas dele, assim, como se ele tivesse de capuz, né? Encapuchado. E aí só no peito, assim, ele tem um petzinho ali, escrito alguma coisa ali. Eu não sei, Knup. E aí tem uma, né, um petzinho costurado ali, né? Dá pra ver as costurinhas em volta, escrito Knup. E aí ele é todo branco, esse bonequinho. Tá com os olhos, assim, bem arregalados e meio vesgos, assim, um pouco os olhos. E aí do lado tem um outro bonequinho que parece ser de algum desenho animado, né? Tipo, parece um cientista ali com umas pranchetinhas embaixo do braço, assim, né? Um jaleco ali, uma calça... batendo só até a canela, assim, uma botinha, mas ele todo só contorninho também, não tem preenchimento, né? Ele tem o cabelo meio arrepiado, um óculos redondadinho, pequenininho, com as coisinhas dos óculos bem pequenininho, assim. E ele tá com uma mão no bolso e umas coisinhas embaixo do braço, assim, né? Tipo como se fossem umas planchetinhas, uns papel, né? E a outra mão na mão esquerda, assim, no rosto, assim, né? Com pensativo ali, né? Meio bem sério e pensativo. E aí embaixo dele tem tipo uma cartinha, assim, né? Um desenho de uma cartinha. E aí tem mais um outro rosto embaixo, de uns outros escritos que tem mais embaixo, que é um rosto... Só tem metade, quase... Só pouco mais da metade do rosto, só aparece um olho, o outro olho tá tampado pelo escrito, e aí tem um cabelo preto, assim, um contorninho em volta do cabelo, e aí tá um rosto também sério, assim, né? Não dá pra ver um pedacinho da boca e o nariz. E tem os escritos por cima, e mais umas bolinhas ali, uns amebinhas, uns vírus, alguma coisa assim, né? Que lembra quando o pessoal vai naqueles bagulho de aumento, né? De como é que chama? Não é luneta, não, é telescópio. E aí aumenta assim pra ver as células. É tipo isso, como se fossem as células. Ali um montezinho ali, num recortezinho ali. E aí vamos aos escritos. Aí vamos ver o que se dá pra ler tudo, porque tem uns aqui que parece estar meio falhado. O vento só passa, não leva. A amargura é uma pedra, a vida às vezes uma merda. Subexistência. Debaixo de uma ponte passa um arroio. Crianças surfam no mar de cólera, miséria e descaso. Coliformes políticos boiam em direção ao futuro desses réus inocentes que ardem em um duro presente, se arrastando descrente para a frente. Pensamentos. Uma vida não basta ser apenas vivida para... Também precisa ser sonhada. Uma vida não basta ser apenas vivida. Também precisa ser sonhada. Tá bem falhado. Mário Quintana. Ah, são vários pensamentos aqui de vários escritores aqui. É, tantos livros na estante e acabo folheando o coração. Eugênio, não sei o que lá, não dá pra ler, tá falhado. Talvez seja a brisa que ronda o da escada, não deu pra ler. Talvez seja o silêncio, talvez não seja nada. Fernando Pessoa. Mandei a palavra rimar, ela não me obedeceu. Falou em mar, em céu, em rosa, em grego, em silêncio, em prosa. Parecia fora de si, a sílaba silenciosa. Paulo Leminski. O primeiro amor passou, o segundo amor passou. O terceiro amor passou, mas o coração continua. Contos de Drummond de Andrade. Organizar a esperança, conduzir a tempestade, romper os muros da noite, criar sem pedir licença, um mundo de liberdade. É Pedro Tierra, alguma coisa, eu não sei, aí não dá pra ler, tá muito falhadinho esses pensamentos aí. É, deve ser da minha Xerox aqui, ou sei lá, já veio assim, né, porque às vezes recorta de outro lugar, a qualidade já não tá muito boa, e aí a Xerox às vezes só vai piorando. E aí, como eu não conheço nada desse povo aí também, nunca li nenhum desses escritores aí, conheci alguns de nome, eu conheço, mas nunca li nada deles, nunca nem tive interesse. Talvez lá nos tempos idos de escola, né, tenha lido alguma coisa nos livros de escola, né, mas nunca me interessei em ler esses consagrados, né, esses blá blá blá aí conhecidos. E até tem alguns até que escrevem coisas interessantes, né, mas nunca tive muito interesse nesse tipo de pessoal, não. E aí tem mais um outro escrito, né? Rua, medo, fome, morte. Rua, medo, fome, morte. É tudo que vejo, é tudo que sinto. É nada que minto. Tudo é real, tudo é pesadelo, nada é real. E aí essa próxima página tem um monte de espiralzinha na página toda, assim, em volta do texto, assim, até lá embaixo. E aí no embaixo da página tem um esqueleto de um mamute, ou um mastodon, né? Acho que é um mamute, né? Um esqueleto dele, assim, e ali, tipo, recortado, né? Colado no fundo preto da página, assim. Então ele é todo branco, assim, né? Com os tracinhos só do esqueleto, assim, os traços do esqueleto. E mais um rostinho ali todo rabiscado do lado. Um rosto bem simples, assim, com uma expressão meio triste, assim. E os escritos é o seguinte. Ensaio 1. O que tá escrito agora? E eu não sei, não. Isso não é o que tá escrito, não. Coveira, sei lá, cousura. Eu não sei que porra é essa, não. Ensaio 1. Meu poema te desarma, não que eu queira estar este karma, de enfrentar loucos com arma, mas se o coveu, sei lá, aqui sou eu, quem foi mesmo que correu? Se o problema não é teu, então por que se meteu? Por você intrometido, poema aqui morreu. Então, tem essas duas palavras que tem lá no início e essa aí no meio, que eu não entendi o que é, não. Ou eu não tô conseguindo interpretar aqui, encaixar no texto, pra identificar o que é. Aí, tem que ficar olhando, até descobrir o que é. E aí, eu vou ficar aqui um tempão, porque tá meio estranho mesmo, que eu tentei. Mas tá bom, vamos lá. É uma próxima página. E aí essa página é de fundo branco, com todos aqueles bagulhinhos que eu falei antes, tipo umas células, né, ampliadas assim no telescópio, né, o que parece, assim, que me dá a ideia ali, é isso, né, um monte de bolinhas pretas, bolinhas com círculos pretos, com bolinhas pretas dentro, um monte de pintinhas ali, né, e tal, como se fosse várias coisinhas ali, círculozinhos ali dentro, na página toda, assim, em volta do desse é um quadrinhos agora, tem um quadrinhos ali, e é um quadrinhozinho de fundo preto, com os balãozinhos branco, né? E um bonequinho ali que parece ser um que é uma minhoca ali, não, uns bonequinhos bem doido ali. Tipo assim, começa com um que é só uma cabecinha ali, um pescoço bem comprido, né? E aí só uma cabecinha redonda sorrindo assim, sem cabelo, sem nada, né, com os olhos grandes assim, um nariz pontudo. E aí, não ceda, não vamos ceder, nenhuma grama de criatividade, não deixemos que os outros nos arrebatem. vamos nos negar a ser espectadores e ao consumo passivo e nos entregar aos prazeres da criação. Vamos tomar aquilo que nunca deveríamos ter delegado à criatividade. Vamos utilizá-lo para desviar o uso de tudo aquilo que nos obriga a pagar como trouxas. Se já existe um mundo de criadores, agora só necessitamos ser conscientes do que somos. E enviar ao passado a mentira e a prisão chamada arte que tanto nos humilha. Liquidemos para sempre aqueles a quem confiamos nossos sonhos, sonhar os sonhos de outros pesadelos. Então eu li o texto todo aí já na sequência, para não quebrar o ritmo, né, do texto, né? Porque tem vários desenhos dentro de cada quadradinho, né? E aí o primeiro é uma carinha assim, né, que eu falei, com o pescoço comprido, uma cabecinha redonda, sem cabelo, sem nada, sem orelha, só a expressão do rosto sorrindo. Aí no segundo é esse mesmo rosto, só que tá no primeiro quadrinho ele tá no lado direito, no segundo quadrinho ele tá no lado esquerdo. E aí saindo um balãozinho dele. Aí embaixo, no próximo quadrinho, é tipo um pescoção comprido também, vindo com a cabecinha ali também, só que essa cabecinha aí já não é redonda, que tá faltando a parte de cima do cérebro, assim, né? E aí indo em direção um outro, assim, que é tipo tem um corpo de televisão, assim. Uns bonequinhos bem simples, assim, com faltando a cabeça a parte de cima do cérebro. E aí tem um corpo, esse segundo tem um corpo de televisão. E aí no outro quadrinho vem a cabecinha redonda de novo, com o pescocinho comprido. E aí tem um outro ali, um caixa ali, não sei se é um caixa eletrônico, se é uma... O que é? Uma caixa quadrada ali com umas setinhas. E aí com um quadrado saindo um braço de dentro assim, com a mão estendida assim, como se fosse pedindo alguma coisa. E aí no próximo tem um bonequinho ali também, com a cabeça assim meio arredondada, não tanto igual o outro, mas mais parecendo um rosto normal assim, né? Mas ele é todo branco, só os contorninhos. E ele tá segurando um balão ali com um rosto dentro, alguma coisa dentro do balão ali, parece um rosto, eu não sei. E aí vem o próximo quadrinho, tem um bonequinho ali com ele tá ali, o mesmo bonequinho do quadrinho anterior, eu acho. E aí no chão tem um buraco assim, e ele tá soltando alguma coisa dentro do buraco, eu acho. E não sei, tá ligado? Tem só o chão ali. E aí tem uma mão que vem do quadrinho lá de baixo, toda zigue-zagueando assim, e entra nesse quadrinho aí. E aí vem do quadrinho, do próximo quadrinho a mão, né? Vem, se conecta esses dois quadrinhos com essa mão. E aí essa mão lá no início dela tem uma cabeça redonda. É uma cabeça redonda, o pescoço dela sai, vira um braço, aí vai zigue-zagueando, sai no quadrinho de cima. E aí a mãozinha aponta pra esse boneco que tá jogando alguma coisa no buraco. E aí no último quadrinho tem o bonequinho deitado lá no chão, sem roupa, sem nada, assim, é só um corpo ali estirado no chão, assim, com a cabeça redonda, um narigão e triste. E aí com um balãozinho, né, aquele balãozinho de pensamento saindo da cabeça dele assim, e um carro dentro do balãozinho de pensamento. E aí a próxima página tem várias imagens aqui nessa próxima página. No lado direito tem dois punks, é uma imagem bem conhecida dos dois punks assim, com os cabelos bem espetados, bem grandão, né? Tipo uma mina e um cara, assim. Aí a mina tá indo pra acender o cigarro do punk, assim, né? Tá com o cigarro na boca, ela tá vindo com a mão assim. Só que o desenho tá bem simplesão aqui, né? Tipo uma foto que transformaram em desenho, né? Mas é uma foto que eu tenho um pet dessa arte aí, é tipo Viva a Cultura Alternativa. Acho que esse pet já tá até se desfazendo, que eu tenho ele há muitos anos. E aí eles, não dá pra ver muito o visual deles não, só dá pra ver os cabelos espetadão deles assim, e aí tá bem simples, tá bem simplificado assim, né, essa arte aí. Aí do lado tem um carinha de chapéu, mais um outro, um posterzinho colado na parede ali de alguma coisa ali com o rosto cortado, acho que é um nazi assim, né, um carequinha, né, com o rosto cortado assim, escrito nazi, alguma coisa embaixo. E aí tem mais um outro quadro, como se fosse um quadro ou uma colagem na parede assim de um punk assim, com o rosto preto assim, né, e aí o cabelo espetado, e aí dentro de um quadrado preto só a silhueta assim do desenho todo em branco assim, né, e aí no pescoço tem alguma coisa como se fosse uma coleira de spike assim. Aí mais embaixo tem uma pessoa ali, parece ser um punk também, mas tá bem bem preto assim, né? Não dá pra ver muito, não dá pra ver alguma coisa ali, um cinto, um pet, tipo numa porta ali entrando ou saindo, acho que numa porta, aquelas portas de vidro assim, dupla, que você abre assim, tá tipo de tá atrás da porta assim. E aí mais embaixo tem uma pessoa com parece alguma coisa de manifestação ali, com uma camisa na cabeça, né, tipo como se fosse ninja, só com o rosto, só os olhos aparecendo, mas tá meio de lado, meio de costas assim, pra quem lê. E aí segurando um pneu ali, né, uma coisa assim, parece uma imagem de manifestação. E aí no lado direito da página, bem no pé da página assim, tem um atabaque e um azinho na bola. E aí o escrito é o seguinte: certo dia estava eu a imaginar a arte que do lixo pode se criar. Neste dia queria eu que as máquinas parassem de funcionar, para que o brilho das estrelas pudéssemos observar e o ar que respiramos parasse de sufocar. Quando me acordei, me pus a reciclar. Aí, agora, as duas últimas páginas. Então, aí as duas últimas páginas, não sei se na verdade as duas últimas páginas. Por quê? Que eu tô lendo no PDF. No PDF, porque a qualidade tá melhor do que no Zine em papel, né? E acho que deve ter digitalizado, né? Quando tava fazendo, aí ficou com a qualidade melhor, né? Na hora da impressão, aí depende da impressão, depende da Xerox, né? E tal, e ficou com a qualidade melhor. Aí é uma foto de um tiozinho, um coroa, assim, né? Não sei que faz que seja, tem um textinho embaixo que vai falar que talvez seja da mesma pessoa, não sei. Ele tá com o cotovelo pensativo, assim, com a cabeça pra baixo, assim, em cima de um rádio, assim, parece ser um rádio. Lembra um pouco uma máquina fotográfica, mas é muito grande. Mas eu acho que é um rádio, né? Que é uma foto preta e branca, né? E aí não dá pra identificar muito o que é, mas eu acho que seja um. Acredito que seja um rádio. E aí ele usa ali uma espécie de uma roupa de operário, sei lá, né? Aqueles uniformes de operário que parece assim, né? E aí não dá pra ver muitos detalhes não, porque tipo, só tem uns trechinhos, uns contorninhos, né? Do coisa assim, é uma cor clara, né? Então isso tem uns detalhezinhos, dá pra ver um bolso ali, uma coisa, ele tá de lado pra quem olha assim, né? Pra quem tá olhando o zine. E aí tá escrito embaixo: morre britânico que queria eutanásia. Londres, britânico Tony Nixon, 58 anos, faleceu nesta quarta-feira, poucos dias depois de perder uma batalha legal pelo direito à eutanásia, que segundo ele, acabaria com uma vida de pura tortura. Tony sofria da síndrome do encarceramento, consequência de um derrame durante uma viagem de trabalho a Atenas em 2005. De acordo com a família, ele morreu de causas naturais depois de uma pneumonia. E aí, pra finalizar, tem um textinho no lado direito dessa parte aí, que é túrbio. O tempo do silêncio é lento, o silêncio muitas vezes barulhento, assim como no inverno é o vento, que cegamente tromba na gente, rasgante, violento, indiferente, talvez não goste de gente, ou apenas é tolice da minha mente. E aí esse foi o Zine Mortanto 1 de 2018, 20 páginas. Ah tá, eu esqueci, como eu tô olhando no PDF, acabei esquecendo de ler, né, a última página, na verdade, a última página, a página contracapa, tá ligado? A contracapa tem ali várias imagens, né, várias imagens ali tem de aquele um capacete com um policial, assim, atravessado numa lança, é uma imagem que as galera usa muito, né, antipolícia, assim, né, é um capacete da polícia atravessado numa lança, e aí tem, ali uma mãozinha, tipo um punho fechado indo ali na direção de um símbolo da paz, uma estrelinha ali, cinco pontas saindo de um pensamento de um desenho, é tipo um punk meio selvagem, que é meio selvagem assim, né, com umas pinturas selvagens assim, né, eu não sei, tem uma pintura no olho preta assim, né, e aí uns cabelos, é que só tá a cabecinha desse personagem, mas ele tem de corpo inteiro, né, é, acho que é uma mulher assim, né, tem, ela tá nua, né, nesse desenho, mas tá com umas vestes selvagens assim, né, mas tipo dando uma ideia como se fosse um punk selvagem, pelo menos essa é a minha interpretação, só que aqui só tem a cabeça, e aí só vendo pra entender, porque assim tá bem riscadinho aqui, não tá bem coisa não, mas é uma imagem bem conhecida. Aí no lado esquerdo tem um gato de óculos, óculos ali, tipo um gato branco, assim, com uns óculos ali, só a silhueta dele também. Mais uns três bonequinhos ali, uma tipo uma santa e um uma criança, assim, né, com tipo com fome, né, como se fosse aquelas mulheres de convento, né, esqueci como é que o nome chama, as porra lá, com criança aí com fome ali, sei lá, né, daqueles bagulho de caridade que eles fazem, tipo algo assim. E aí tá escrito: obedecer não é viver. Poemas de Barbecue, Bi, Cali e Carro Lopes, entre outros. E os meus, é claro. É, aí meu contato, Alvorada do Nada, edizione, @noblogs.org, Alvorada do Nada, @riseup.net. Dedeux, que é o Pelalota, o Dedé, o Dé, o André, vários mil nomes. Abril de 2016. E aí tem um copyright ali, ao contrário, ali, um no copyright, né? Invertido ali, né? Arte comprada com certeza não é dada. Bom, boa tarde. Mano Caxias mandou eu fazer uma resenha aqui sobre o fanzine, né? Como foi feito. E comecei esse zine, deixa eu ver aqui, tirar uma referência. Comecei em 2011, né? Entre, acho, 2010, 2011, em Porto Alegre. Comecei ele, fazer devagarzinho. E aí fui para Buenos Aires, parei numa ocupação, parei em algumas ocupações e fui montando, né? E aí onde eu finalizei foi na ocupação da fábrica Tucuipar, onde eu ia fazer esse fanzine, tipo um split, né? Ia ser um lado o Mortanto, número zero, e do outro lado um fanzine gótico, né? Que é o... esqueci agora. Eternos, de uma amiga gótica lá de Buenos Aires. E aí nós fizemos ele totalmente com colagem, né? Com recortes e tal. E tem alguns poeminhos. Só que no meio do caminho, acabamos que fizemos... Eu acabei que terminei a minha parte mais rápido. E aí a mana decidiu não fazer o zine split. Falou, vamos fazer separado os fanzines. E daí ficou assim, ficou separadinho, virou dois zines, né? Em vez de um split. E daí, depois o 2 vai sair daqui a pouco, eu tô fazendo. O 1, depois eu fiz ele praticamente todo no computador já, né? Mas com colagem feita nos programas de edição, né? Talvez eu tenha feito alguma colagem a mão, mas escaneada. E é isso, agora estou usando as duas formas de fazer. Ou no PC, colagem virtual, né, nos programas de edição, tipo o GIMP, né, que é o melhor. E colagem normal, né? Recorte, desenho, rascunhos, etc. Não sei mais o que dizer, eu acho que é isso. E agora eu não vou lançar o número 2, né? Portanto, o número 2. E o que eu sempre falo nele é sobre reflexões sobre a vida, sobre a angústia, sobre a morte, principalmente sobre a morte, né? É o nosso mal irremediável. E é isso, abraço aí para a galera que escuta aí Era Punk. De qué sexo sean, en realidad me da igual, es lo que menos me importa. Me puede gustar un hombre tanto como una mujer. El placer no está en follar, es igual que con las drogas. A mí no me atrae un buen culo, un par de tetas o una polla así de gorda. Bueno, no es que no me atraiga, claro que me atrae, me encantan. Pero no me seducen. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Me seduce una cara y un cuerpo cuando veo que hay una mente que los mueve, que vale la pena conocer. Conocer, poseer, dominar, admirar. La mente H. Yo hago el amor con las mentes. Hay que follarse a las mentes. Nunca pude comprender porque si era niño no podía maquillarme como una mujer. Nunca pude comprender porque si jugaba con las niñas, Marica tenía que ser esta absurda sociedad. Te encasillan unos roles que tú debes aceptar, actitud de hombre o mujer. Ante todo persona tienes que ser cuerpo. No esperes a que llegue el carnaval. Descubre tu propia personalidad. Ante todo persona, no perderás tu orientación sexual porque una falda tú quieras llevar. Descubre tu propia personalidad y así destruye esta asquerosa sociedad. Sentarte con las piernas abiertas o cruzar no me dice nada de tu sexualidad. Seas lesbiana o heterosexual, las cosas son humanas y no debes de cambiar. Se puede ser marica y a la vez un macho men. Se puede ser hetero y buscarte Luis Miguel. Una polla o un coño no me van a limitar. Ante todo persona, queer, boom, destruye el sistema. Queer, boom, destruye los canones. Queer, boom, ante todo persona, queer, boom, seas hombre o mujer. Y cuanto más tengo que aguantar las miradas y la humillación de tanto subnormal. Cuánta gente contra estaba y tiene la actitud de un borrego más. Como me vuelvas a mirar mal, quedaré cuatro hostias y mis tangas te tragarás. Ten cuidado con esta cosa, que ya está cansado de que le mires mal. El día que acabes en el hospital, luego no me vengas a llorar. Queer, boom, destruye el sistema. Queer, boom, destruye los canones. Queer, boom, ante todo persona. Queer, boom, seas hombre o mujer. Esos son los rosas de Morosa, los enanismos de las setas venenosas. ¡Qué deliciosos de la hermosa miel de mayo! ¡Que de las flores, de los truenos y los rayos! El Puno ha muerto, el Puno ha muerto, Puno. autodefensa. Una cosa es violencia y otra autodefensa. Una cosa es violencia y otra autodefensa. Una cosa es violencia y otra autodefensa. El PUC no ha muerto, el PUC no ha muerto. Cantando, diciéndote al careto todo lo que pienso. Dime tú si el cuna muerto, que coño hago aquí cantando, diciéndote al careto todo lo que pienso. El pum no ha muerto, el pum no ha muerto, pum no sé. El pum no ha muerto, el pum no ha muerto, no. El puño es una moda, es la actitud. Amando, luchando, creciendo, pensando, haciendo el cambio desde tu interior. Anarco-pum contra el fascismo. Anarco-pum contra toda forma de opresión. Anarco-pum contra el sexismo. Anarco-pum, hazlo tú mismo. El PUN es libertad, respeto, unidad. El PUN es coherencia con tus pensamientos. El PUN no es negocio, es anticomercial. El PUN lo haces tú misma, es tu forma de vida. De lucha directa por la autogestión. De lucha directa por la autogestión. De lucha directa por la autogestión. De lucha directa, anarco-pum. Somos solamente una tribu urbana y nunca hemos sido una moda más. Somos arte, somos lucha, somos un movimiento social. Nuestra forma de vida y sentimiento, organización y estética. Que les quede claro, los espíritus muertos. Somos anarco-pum, anarco-pum, anarco-pum, anarco-pum. No somos solamente una tribu urbana y nunca hemos sido una moda más. Somos arte, somos lucha, somos un movimiento social. Nuestra forma de vida y sentimientos, organización y estética. Que les quede claro, McLaren ha muerto. Somos anarco-pum, anarco-pum, anarco-pum, anarco-pum, anarco-pum. Que todas las mañanas subía al tejado de la granja para cantar el canto de la libertad. Todos los gallos de él se reían, pues este gallo era muy flaco. No ligaba con las gallinas y estaba siempre muy marginado. Por eso todas las mañanas a las 6 subí al tejado de la granja para cantar el canto de la libertad. Este gallo no se movía hasta que el sol de todo no salía. Su cresta roja iluminada por el sol de la mañana. Este gallo siempre cantaba el canto que el gallo gallo cantaba, pero los animales no se daban cuenta de lo que el canto expresaba. Liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal. Anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, coco. Animales lo peor no pensaban, pensar que el granjero a ellos los mataba, pues allí ellos tenían comida y agua y eso a ellos les bastaba. Y no querían pensar que ellos tenían que morir para tener que alimentar a otra especie de animal. Anarco, curu, coco, anarco, curu, coco, coco, anarco, curu, coco, anarco, curu, coco, coco. Nunca sirvió de nada, pues los animales lo ignoraban y ahora ellos son embutidos para tu bocata. Liberación animal, liberación animal, liberación animal, liberación animal. Anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coro, coco, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coro, coco, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coro, coco, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coco, anarco, coro, coro, coco, coro, coco. Olvidar un sentimiento, con su energía creciste, tu fuerza forjó tu sueño. Moda, cero, lo son faltas, rebeldía, rabia y fuego. Juventud, coherencia y lucha, amor por algo sincero. No, no puedes dejar el boom. No, no puedes dejar el boom. Te hizo afrontar el llanto frustrante. Si te estancas y llevaban un paso adelante, impusieron el silencio. ¡Gritaste! Tu forma de vida y ser encontraste. ¡No! ¡No puedes dejar el boom! ¡No! ¡No puedes dejar para ti tú! ¡No! ¡No puedes dejar el boom! ¡No! ¡No puedes dejar para ti tú! Y pasan los años, muy difícil olvidar. Si ya lo has vivido, ya lo sabrás, con tu adrenalina no mirarás hacia atrás, este flujo interno te hace notar. No, no puedes dejar el boom. No, no puedes dejar el boom. No, no puedes dejar el boom. No, no puedes dejar tu actitud. Desde pequeños nos educaron que para tener una buena alimentación hay que comer productos animales. Vaya engañoso cabrón. Las proteínas sacarlas de la carne y el calcio de la leche. Una mentira que a todos nos han pegado. La agricultura ha evolucionado. Las proteínas sacarlas de la soja, trigo, centeno, lentejas y arroz. El calcio se encuentra en las espinacas, zanahorias, pepinos y papas. La agricultura ha evolucionado, pero el humano se ha estancado. La evolución que hemos realizado es que antes comíamos crudo y ahora cocinado. Vaya mierda de evolución, solo evoluciona el bolsillo de McDonald's. Vaya mierda de evolución, solo evoluciona el bolsillo de Citerio. Vaya mierda de evolución. solo evoluciona el bolsillo de tu carne. Vaya mierda de evolución, solo evoluciona el bolsillo de Burger King. Animales encerrados, terneras separadas de la mamá, para ser encerradas sin luz, ni movimiento ni agua, para que su carne sepa más. Animales encerrados, terneras separadas de la mamá, para ser encerradas sin luz, ni movimiento ni agua, para que su carne sepa más. Yo solo digo una cosa, que es que un ser vivo siente igual, sea humano o animal, sea humano o animal, sea humano o animal. Yo solo digo una cosa, que es que un ser vivo siente igual, sea humano o animal, sea humano o animal, sea humano o animal. E aí, esse próximo zine é o Cosmopunks, o primeiro. Poética contra Fronteiras, antologia poética marginal. Porto Alegre, zero, frio, calor, 2019-2021. E aí tem uma moldurinha ali no centro da página. Esse zine é de fundo todo branco, todo branco. E aí assim, na capa aí tem uma moldurinha, dessas moldurinhas aí que tem uns coisinhas em volta ali, como se fosse uma moldura de um quadro, né? Ali com uns coisinhas ali, formatinho de lua, mais um fazendo o contorno todo da moldura assim, né? Mais uns designzinhos de moldura. Eu não sei descrever isso aí não, meio estranho pra mim. É tipo uma bolinha de moldura. Você pega várias disso na internet, aí você bota as coisas dentro, né? Aquelas moldurinhas. E aí dentro tem um punk, tá ligado? Tipo uma caveira punk, na verdade, né? Só a cabeça, assim, com uma forca, assim, com a corda cortada, assim, né? Aí um monte de sangue, assim, embaixo do pescoço, assim, no lugar do pescoço. E aí, tipo, ela tá com a boca meio aberta, assim, né? E aí a corda da forca tá arrebentada, ela tá vindo assim, zigue-zague. E aí, chegando no pescoço, né? Com aquele nó de forca. E ela tá na ponta dela, assim, da corda, né? Antes dela vir no zigue-zague, tá arrebentada. E aí tem umas quatro cruzes enfiadas no crânio, no lado esquerdo do crânio, que não tem cabelo nenhum. Esse crânio tem um cabelo espetado, assim, do lado, do meio pro lado direito todo, assim. E aí vamos para a segunda página. A segunda página seria o tipo o editorial, né? Apresentação, né? Do zine, né? E aí tem um fundo branco, uma página também de fundo branco. Todas as páginas são fundo branco desse zine. E aí tem uma árvore ali com um gato preto em cima, assim, no lado esquerdo, e um punkzinho no lado direito ali, correndo ali com um coquetel molotovzinho na mão e um anabola. Na mão direita ele tem um coquetel molotov, na mão esquerda ele tem um cartãozinho com a mão na bola. Ele tá com aquela camisa, com uma camisa branca, aquele símbolo do Crash. E aí ele tem um cabelo curtinho, tá com a boca aberta, ele é uma boca meio bicuda, assim, meio... O lábio de cima é bem grande, o lábio de baixo é bem lá pra trás, assim, né? E ele tem um narigão bem grande, e a camisetinha ali rasgada, só vai até a barriga, até metade da barriga. Uma calça preta apertadinha, e ele tá, tipo, correndo, com a perninha direita levantada, assim, dobrada pra cima, e a perninha esquerda dobrada com o joelho para baixo. O joelho da direita tá para cima e o joelho da esquerda tá pra baixo. Como se estivesse correndo, aquele risquinho que parece fazer que tá correndo assim. E aí nesse centro dessa árvore tem tipo como se fosse uma criança rabiscando ali uma coisa ali. Ela tá numa mesinha bem no centro, no meio da árvore, assim, ela se mescla, né? Tipo uma criança negra, assim, né? Dentro da árvore, no meio da árvore, assim, né? Aí com um papel em cima da mesa, desenhando. Aí ela tá desenhando ali um símbolo radical e tem um monte de coisa escrita ali, como se estivesse escrevendo uma carta, na verdade. E aí ela não tem o tampão do cérebro, assim. Ela tá com o cérebro exposto ali, né? E aí parece que tipo se mistura com a árvore ali, assim, né? Eu acho que seria a ideia essa, né? Que a árvore, assim, né? Conhecimento, sei lá, alguma coisa assim entrando ali pro cérebro ali. E aí embaixo no chão, assim, onde a árvore tá, tem um gramadinho, vários matos. Um mato, na verdade, um matagalzinho, né? E aí tem um banquinho, daqueles banquinhos de praça. E aí um cara sentou, o banco tá de costa, a costa pra quem lê. E aí tem uma pessoa sentada ali, olhando lá pro horizonte, pra trás da árvore, assim. E aí no lado direito, o banco que essa pessoa tá, no mato, assim, tem uns três pássaros. Um preto, um ali que tá desenhado e um, assim, dá pra ver as asas, as penas dele todo. Tipo, e um terceiro tá, é meio preto e meio coisa assim, que o primeiro é só a silhueta, o segundo ele é traçadinho direitinho, e o segundo é misturado, como se fosse uma mescla, assim, né? Tipo, como se fosse um preto misturado, aí um cinza e um preto e cinza, ou algo assim, né? Pode ser essa ideia, né? Não sei. E aí esses três pássaros, pode ser um três pombo, acho que pombo não, porque não tem um peito muito largo, né? Acho que pode ser três corvos, não sei, três pássaros. Qualquer pássaro que você quiser, né? Mas assim, na imaginação. E aí a próxima página, a terceira página, é uma caveira sentada num foguete, assim. Um foguete preto, assim, com vários detalhes, assim, de foguete. É isso aí. E aí a caveira tá fazendo com o dedo médio, assim, né? Tá, tipo, de lado pra quem lê. Ela sentada no foguete, assim, né? Tipo, voando no foguete, assim. E fazendo com o dedo médio, assim, pra o lado esquerdo da página. E aí vamos ao escrito. Como viver achando que é normal, virar a cabeça pro lado. É tudo marginal. Como pode ver uma criança dar nome a uma bomba por vingança que não é sua? Viva Jesus Cristo é o que grita aquele hipócrita que financia a guerra, a miséria, toda a desgraça que sofrem seus irmãos. Irmãos, irmãos, é minha buceta. Shaoli RJ. Aí a próxima página tem embaixo um retângulo, assim, com só com um pedaço de uma boca sorrindo, assim, com os dentes bem aparecendo, assim, ela tá meio aberta a boca, assim, né, os dentes não estão se encostando um no outro, mas é só um quadradinho com esse pedacinho do rosto, só um pedacinho, pegando a pontinha do nariz e até embaixo do lábio inferior, assim, não mostra, não termina o queixo, só o retângulozinho, assim, né, mostrando essa partezinha do rosto, dá pra ver um pedacinho do ombro, assim, também. E aí o escrito é o seguinte: dor e miséria, morte àqueles que nos maltratam, sorrisos falsos, são os infames de gravata, como um aperto de mão, eles apertam o gatilho, deixando a população vivendo a míngua com dor e miséria. Danilo DF. A próxima página tem uma imagem ali do Facção Central, né? Como se fosse uma foto deles, assim, com o nome escrito Facção Central embaixo. Deve ser de algum disco deles ou alguma arte de divulgação, não sei. Tá ligado? É uma arte preta, assim, só a silhuetazinha deles mesmo ali. Dá pra ver o Eduardo ali, o Dundum. E os outros malucos, eu não lembro o nome deles das primeiras formações, né? Eu acho, do Facção Central, né? O Eduardo tá de toquinha, o outro tá de boa, acho que o Dundum tá de boné, o outro tá de toquinha ali, né? Não sei agora exatamente, não. Tá bem pequenininho, assim, também. E aí o outro tem um black bem grande, assim, né? E aí escrito ali um círculo, assim, embaixo da foto, assim. É tipo como se fosse meio círculo, assim, escrito Facção Central. E aí tudo preto, assim, e escrito Facção Central em branco. E aí embaixo, no lado direito da página, embaixo do Facção Central, que essa imagem do Facção Central no lado direito, embaixo tem um punk, assim, né? Tipo um punk, uma arte estilo extenso, assim. Ela é toda chapada mesmo, chapadona, sem detalhes de sombras nem nada. Ele tá, tipo, tá de lado, né? Como se fosse com as mãos no bolso e uma máscara, assim, né? E aí o cabelo espetado. Mas é um estilo bem chapadão, assim mesmo, né? Com os traços bem simpáticos. Aquelas artes que o pessoal usa pra fazer extenso, bem simplesonas mesmo, assim, né? Aí tem bastante rebite ali. Uma máscara preta, que dá pra ver só metade do rosto dele, assim, né? Tá com um olhar bem sério ali, né? E de perfil, assim, de lateral, né? Pra quem olha. E aí o texto é o seguinte: escrevo minha poesia marginal, de material bélico, uma caneta no som, Facção Central. Me encontro no contraste social, da zona norte à zona sul, mó goela, na moral. Ainda vigora apartheid racial, aqui o preconceito é maquiado atrás da rede social. Rio de Janeiro, lindo cartão postal, de Ipanema a Leblon, turismo sexual. O Brasil vende propaganda falsa em rede nacional, não mostra menor de 12 segurando parafal. Queria estar escrevendo uma poesia de amor, mas ainda tem mulheres sendo presas em celas com estuprador. estuprador. Não consigo demonstrar amor, só rancor. Até o final dessa frase, mais uma cadeia virou. Violência gera violência. Violência gera violência? Mentira. Pacifismo gera uma estúpida inocência. Meu movimento é punk, minha vida é punk, o mundo é punk. Meus heróis eram punks. Salve Ravachol, Malcolm X, Madiba, Bakunin e Eduardo. Para eles, fascistas tinham que ser degolados. Neste momento, nasce mais uma cracolândia no centro. Um vício maldito que o governo oferece. Choques elétricos como tratamento. O empresário lucra com nossos desarmamentos. Logística fecha com milícia para ver seu excremento. Limpeza social em potencial. Não fecharei meus olhos porque toda cracolândia é obra governamental. Minha pele é branca, mas possuo sangue de estuprador. Desses que a minha escola chama de descobridor. Talvez lá na senzala minha linha genealógica foi traçada, cheio de ódio com apenas 20 anos na cara. Enquanto existir fome e miséria, vou escrever ódio e rancor em caderno de 666 matérias. Álvaro Pereira, Crioque, RJ. E aí eu acabei viajando, porque escrevendo essa imagem, esqueci de ler o texto da... Aí tá a descrição, cara, esqueci o nome agora. Tipo como se fosse um editorial, né? O que é sobre o zine, né? Qual que é, na segunda página. Que eu descrevi lá a árvore com a criança desenhando, escrevendo a carta e tal. Tem um textinho ali, bem curto ali, né? Sobre a ideia do zine, né? A moral desse compilado é juntar algumas escritas de pessoas dentro da movida punk de diferentes locais a fim de fomentar mais a leitura e os escambos de zines e livros feitos por escritores, edistos marginais e sua livre divulgação nas ruas. E aí é isso a descrição dessa parte aí. E aí vamos para a próxima página lá na sequência que estava. Pessoas se olham e não se enxergam. Nos centros urbanos, julgam-nos pelas vestes, pelos movimentos bruscos, herança de latino-americano, ter acesso ao conteúdo e um pouco de bom senso, em meio ao formigueiro escravizando nosso tempo, por aceitação, algum dinheiro para cair morto e não precisar do Estado. Não, não aceitarei calado, ser reflexo ou querer ser transformado. Em mais alguma estatística para a mídia aproveitadora, se deleitam com tragédia. Não a minha, o meu crime é outro, maldito cérebro conspirólogo. Posso odiar tudo, mas no final todos estaremos abraçados no inferno. Matheus Lopes, DF. E aí, no final da página, que foi bem escrito toda essa poesia, né? E aí no final tem uma cidade, assim. E aí essa cidade, ela é toda preta com contorninhos branco, ou branco com os contorninhos preto, né? Preto e branco, bem chapadinho assim. E aí tem um monte de prédios de vários tamanhos, com prédios quadrados, pequenos, grandes. E aí lá no meio tem um, eu lembro, em Paris State, né? Não sei se é essa a ideia, né? Cidade tipo Nova York, sei lá, né? Cidade grande, né? Porque eu não sei se toda cidade tem um prédio com esse ponto, com essa ponta aí, né? Mas às vezes é que representa, né? O pessoal usa no imaginário popular, né? Que pode representar uma cidade grande, né? A cidade de Nova York, né? Ou talvez a referência que pegou a pessoa pegou para fazer esse desenho, né? E aí pegou uma foto da cidade de Nova York, independente de ser, pegou uma foto de cidade grande, né? Independente de ser Nova York ou não. E aí tem esse prédiozinho lá no meio, grandão, com aquela ponta, é o maior de todos, assim, né? Bem maior do que toda a arte mesmo, assim, né? E aí nessa arte tem várias outras coisas, assim, ali se misturado no meio da cidade, né? Tem um cérebro lá no lado esquerdo, aí depois mais indo pro meio, entre o Paris State e o cérebro, tem uma televisão ali, só metade da televisão, aquelas televisão antiga com anteninha, assim, em cima, né? E aí tem umas duas pessoinhas ali aparecendo na televisão. E aí depois do Empire State ali do prédio grande, da ponta lá, o um prédio grande, né? Ficou com o Empire State, mas foda-se. Tem um carinha ali engravatado ali com a cabeça de nuvem ali, ou uma explosão, eu não sei, tá ligado? Pode ser uma nuvem, pode ser uma explosão, né? Tipo a explosão da bomba atômica ali, né? Mas com a cabeça de nuvem ali, eu acho que parece mais. E aí no final, assim, no lado direito, depois desse carinha, tem dois bolos de dinheiro ali, né? Dois de notas de dinheiro ali, dois bolos de dinheiro ali, dois aqueles pacotes de dinheiro assim, né? E é isso a imagem. Aí, próxima página, quando a imagem estiver no final da página, assim, eu vou ler o texto primeiro e depois leio, mostro, falo da imagem. Sairemos pelas ruas para lhes incomodar, nosso grito de protesto, nossa voz vai ecoar, porque a periferia não pode mais aceitar a miséria e a fome que assola esse lugar. Tiago Gor. Aí, no final da página, tem uma imagenzinha assim, escrito miséria, grandão, assim, de fundo, com vários chuvisquinhos, vários pontilhados, assim, entre as letras, assim, atrás da letra. E aí, na frente da letra, assim, do escrito miséria, tem um banco de praça de madeira, que é esse banco de madeira, e tem um coroa, assim, sentado, assim, barbudo e careca, com os olhos brancos, sem nada, sem as bolas dos olhos, só o olho branco. Ele tem um narigão bem grande, assim. É só a silhueta do desenho também, o desenho não é preenchido, a camiseta dele é branca, a calça dele é branca, ele tá sentado ali no banco, né? De camisa rasgada, assim, no braço direito, e aí ele tá com o braço direito com o punho fechado, assim, em cima da perna direita, que tá, né, e o braço esquerdo tá indo, passando, tá meio apoiado na perna esquerda, mas tá indo, passando, como se fosse ficar pendurado assim, né, indo até o quase chão, e ele tá com uma camisa, por cima de um casaco, uma camisa de manga comprida, ou um casaco, né, e é tipo uma roupa de frio, né, de calça, um tênis ali, ou uma bota, ou um sapato, ou um saco amarrado no pé, pode ser várias coisas, parece ali, é meio crazy mesmo, como se fosse um morador de rua, né, e ele tá com um cigarrinho na boca ali, aceso ali, saindo uma fumacinha ali. E tem uns matinhos ali no chão, perto dele ali, perto dos pés do banco, né? E aí a próxima página é o escrito meu, que com um desenho do meu também, que o Lotus deu uma incrementada ali, um punk, que eu já descrevi nos vídeos anteriores, que eu mandei uma cartinha pra ele, eu não sei se eu mandei esse desenho depois pra ele colocar no zinho também. É um punk, ou eu fiz esse desenho específico pro Zinho, não me lembro. Sei que eu fiz esse desenho pra ele, eu acho, né? Não sei se foi na carta ou se foi no... Que a gente sempre trocava umas correspondências nessas épocas aí, né? E aí eu não sei se eu mandei o desenho da carta, parece ser sim o desenho da carta, porque tem uns risquinhos da folha, de folha de caderno, né? Ali atravessado no desenho. É um punk, assim, tipo, gritando com as mãos na cabeça, o cabelo dele todo espetado, arrepiado. E ele tá com a boca bem aberta, assim, os olhos bem tristes, assim, né? Caídos, assim. E aí ele já todo arrebitado, assim, com os pets ali, sem nada escrito nos pets, os pets em branco. E aí na camisa dele tem um pet, assim, o jaco dele tem uns rebites naquelas partes do meio do jaco, assim, o resto do jaco é todo riscado. E no pet está escrito respeite a existência ou espere resistência. E aí embaixo ele só tá das coxas para cima, se dá para ver ele da coxa para cima, tem um cinto de rebite ali. E aí o Paulo Lopes incrementou aí mais uma coisinha, quando, né, da expressão dele, de gritando assim, sai um mundo, uma mão segurando, vai saindo uns quadradinhos, uns pedacinhos do mundo assim, né, da cabeça dele, como se fosse um pensamento ali, né, e aí o mundo tá rachado assim, uma parte de baixo tá faltando, tudo rachado, tem um cifrão bem no meio do planeta assim, né, os continentezinhos lá, e duas mãos segurando o mundo assim, e aí um monte de chuvisquinho em volta assim, umas retículas assim, uns pontilhismos ali, tanto nos continentes, quanto na mão, quanto em volta do mundo assim. E aí vamos ao escrito, tecnocapitalismo moderno, industrialismo degradante, tóxico e destrutivo, sistema mecanizado, exploração de pessoas e da natureza, produção construída em cima de um poder centralizado. Não pode existir sem genocídio, ecocídio e colonialismo, coerção, os desejos, trabalho forçado, a destruição cultural, assimilação, a devastação ecológica, globalização necessária, aceita como benigna, para mantê-lo, padroniza, objetifica e comoditiza toda a vida como recurso em potencial, inerente autoritário, inerentemente autoritário, colonizar terras, adquirir recursos não renováveis, abastecer e lubrificar as máquinas, conquistar. Pelo racismo, sexismo e chauvinismo cultural, racionalizado, pessoas forçadas para fora de suas terras, colonialismo, para que fábricas produzam máquinas, centralização e especialização em massa, para perpetuar sua existência, elimina a autonomia local e a autossuficiência, justifica a escravidão, extermínio, subjugação do diferente, dos excluídos, corpos indômitos, experiências anômalas, ideias anômalas, pessoas anômalas, uma visão de mundo apenas. Borges Caxias, RJ. Aí o próximo é: apontamos e disparamos nossas ideias sem medo à lua existente, a queima-roupa, como balas camufladas, intrigadas, reventamos e atravessamos é o cerco de nossos interiores. Medos guardados, sacamos o flote, lo que se nos plasca, sem rendir-lhe quanto a nade e ni a nada. Enfrentamos os escuros neblinas, lo que nos prepara e depara um incerto, enigmático mistério por resolver. Afilado resolver, volver desesperado, enredado novamente camuflado. Autodestruição interna, madrugadas, lenas de inspiração, raios, óxidos pedares, eletromagnéticos, acidentes, inesperados momentos encapuchados. Prostituiremos as ideias mais esquisitas a mentes vazias a câmbio de pesadilas que terminam em agueiras. Mires de sonhos hervíderos, de passiones, combatir é o encerro, é o controle e sua alienada vida de moldes invisíveis. Desatar é o nudo de nossas gargantas, vomitar a luz insípidas tumbas que nos mata lentamente, venenos apáticos. É isto, acaso, toda suvil maneira de viver? Comem mentiras para manter-ne lo hermoso, lenos de encantos, sorrisas caídas, gestos perdidos, incertos caminhos, trêmulos de baborites em cales vazias. Querer a quedate, donde estás, quedate, lucha, toma esse punhal que se te há atordado e apunhalado por la espalda a la vida. Nunca voldremos la pena para este mundo frio, leno de ilusões. Buscaremos sempre é o calor intenso, fogo de madres desobedientes, bruxas incendiárias que agarram em el patriarcado acochetadas pelos piedras, palos, piedras, lenas de insumissão, por eles estamos. Retos para pelear, atacar, lutar, amor incondicional, ódio eterno, sentimentos abstratos. Não nos cansaremos, não nos detenderemos, não continuaremos lo que já sembram e que continuamos sembrando. Aqui e aí, qual é a diferença? Se não és aqui e é a hora, lo que define a existência de viver com os mesmos presentes incertos, incerteiros, estrechos, bipolares, esquisos, tendremos sempre e mantendermos a graça de viver lo que sempre hemos querido viver. Nos alaremos tarde e temprano e com aquel sincero abraço, nos manteremos mais que unidos, sem esconder laços, nem rostos, nem línguas que nos dane. Querides, destrutores, derribaremos todos os impérios, todos os muros, destruiremos egos, criaremos lienzas sobre que os criadores pintaram um mundo com sabores, matizaram em color de la sangre perdida, abriremos caminhos, afilaremos los átios porque eles são los que já legaram a desatar com euforia nossos arraigos de vida, encontrá-lo indispensável, no temporal, construir sorrisos, destruir tristezas, que nossos encontros sejam choques de elas, elas que estão que rompem em roupas como em nossos corações, levar-se por el vento, aprender, desaprender recuerdos nefastos, dá-lo experimentado, acercar-nos à conspiração, la qual dia a dia sempre será para nós outros que lá entrelaçara e definirá nossa amistade e nossa afinidade invisível. Pipo, Cusco. E aí, foi... esse aí é o meu espanhol, minha leitura em espanhol foi, né, algumas partezinhas deu mais ou menos, né, algumas palavras eu nem conheço aí, né, mas deu pra gente sacar, a ideia é legal, né, mas nem tinha pensado nisso, eu poderia de repente ter tentado traduzir isso aí antes de ler, né, mas tá bom, foi que foi, vai que vai, e pelo menos pra mim deu pra entender, E aí no final aí dessa página tem um boneco, né, ali, uma pessoa negra, tipo com a cabeça raspada ou um cabelo curtinho, né? Camiseta branca, assim, né? Com um coquetel molotov na mão, uma artezinha antifascista, assim, dessas coisas aí que o pessoal usa, bem conhecida, assim, também, bem simplesinha, assim, tipo estilo extenso também, né? E aí ela tá com um coquetel molotov na mão, olhando pro horizonte, assim, né? Tipo, de quem olha assim, ela tá de frente, mas a cabeça dela tá virada lá pro horizonte, olhando pro horizonte lá do fundo da página, como se fosse o fundo da página, assim, o horizonte, né? E aí do lado tem aquele anabola com um fuzil atravessado, assim, né? Fazendo aquele tracinho do A, assim. E aí a próxima página é. Tem uma caveira ali preta, só a silhueta de uma caveira, assim, da coxa pra cima, assim, né, do fêmur, da coxa, ali, sei lá como que chama essa porra, pra cima ela tá com as mãos, assim, estendidas, assim, ela tá de lado, né, pra quem lê, essa caveira, pra quem tá vendo o zine, ela tá de lado, e aí tá com as mãos estendidas, assim, em concha, em formato de concha, né, os dois braços, assim, só que tá tudo juntinho, parece que é um braço só. E aí tá escrito assim na frente da boca dela, verdade, em horizontal. E atrás dela, assim, entre o pescoço e a lateral, a traseira do crânio, assim, escrito mentira na vertical. E embaixo, assim, tem um desenho do Walter Alves, esse escrito é dele, né? Que vai ter agora aí. E aí um desenho dele ali, que é aquelas setas loucas circulando o desenho, mas essa é toda tipo em formato de arame farpado, a linha dela, assim, né, ou com uma costura ali, parece ser as duas coisas, como se fossem arames farpados ou uma costura ali em volta de toda a linha, assim, que vai contornando, e aí tem um peixe no centro, que aí esse peixe tem alguns alfinetes em cima dele, assim, perto da cabeça dele, assim, né? E entre a cabeça e uma barbatana de cima. E aí ele é todo riscadinho, né? E tal. E aí tem umas setinhas também dentro dele, assim, né? Como se fosse aqueles bichozinhos do Walter Alves ali dentro do peixe. E aí vamos ao escrito. A verdade não rima, a verdade é uma senhora, que às vezes sorri, às vezes te devora. Ela, quando absoluta, desconfia. Amiga e amante da mentira. Essa que se absoluta também pode desconfiar. Às vezes elas andam juntas, como duas amantes, para confundir-te. Abortar é preciso. A mentira dita várias vezes se torna verdade. Pergunte a deuses e diabos. Abortar é preciso. Avelis Sévila Alves, SP. Aí a próxima página tem um desenho ali de um punk ali. Um desenho assim, bem. Aqueles desenhos tipo meio caricatura, meio tirinha, assim, de tirinhas, né? Meio charge, meio, sei lá, meio infantil, né? Um desenho bem simplesinho. É um escrito assim, voa punk, uma bicicletinha ali só de palitinho. Tipo, voando assim mesmo, literalmente, a bicicleta. O punk tá segurando uma vassoura, o cabelo espetado, com a boca abertona, né? Da boca dele tá saindo um tracinho, indo pra palavra escrito, voa punk. E aí tá com a camiseta assim, escrito bulimia, e aí aquele símbolozinho que tem na capa da fitinha da bulimia, assim, né? Que tipo um símbolo feminino, assim, com um monte de espetinho em volta, assim, né? E a camiseta é branca, aí ele tá com segurando uma vassoura, assim, levantada, assim, né? E aí da vassoura tá saindo a bicicleta voando, assim, né? Como se estivesse saindo da vassoura, assim, né? E aí usa uma calça preta, uma botinha ali com uns spikes na canela, assim, nas duas pernas, uns petzinhos na calça. É bem pequenininha a arte, né? Não dá pra ver todos os detalhezinhos. Tem um bracelete de spike com a mãozinha na cintura, a mão esquerda tá na cintura e a mão direita tá segurando a vassoura. E aí da boca dele que ele tá falando, assim, como se fosse gritando, né? Tá saindo um cuspezinho ali, né? E vários... O olho dele é grandão, assim, cheio de rachadinho dentro do olho, assim. E aí é... E tem mais um desenho no final da página de uma barata. E aí vamos lá. La parada del rei ciclista. De bicicleta eu vou, vento na cara, Guatassara, para o além. Liberdade, asas nas rodas, pedalar, produzir, resistir, ocupar. Nos movemos por meio de pedaladas infinitas. Bate, RS. É, Rio Grande do Sul, né? A miséria e o vazio recorrem no íntimo das aglomerações humanas, que seguem com suas pestilências e desencantos anti-civilização. Sujeira, SP. Aí tem uma baratinha no final desse aqui que eu já tinha falado, né? Que é o primeiro em cima com o desenho do punk que eu falei, e o segundo embaixo com uma baratinha. Aí o próximo é... Tem uma punk ali fazendo aquele coisa com os dois dedos, assim, um dedo no meio, assim, atravessado, assim, aquele símbolo, a simbologia, aquela expressão, né? Sei lá como chama isso. E aí é uma silhueta também, assim, né? Dá pra ver ali um coletezinho arrebitado com ar na bola. E é um cabelão, assim, estilo... Aquele cabelo grandão. Esse desenho é tipo uma foto em preto e branco, na verdade, mas é só a silhueta, assim. E aí lembra aquelas minas do... Não sei se é isso, né? Eu acho que não é, mas lembra, assim, os cabelos pro alto, assim, muito grande, assim, né? Lembra as minas do Rubella Balé. Essa foto, esse desenho, essa arte aí. Essa arte, né? E aí tá no lado direito da página, no mesmo lado direito, embaixo desse punk, tem uns ratos roendo uma urna eletrônica. Tem quatro ratos, assim, um do lado esquerdo roendo a urna e dois em cima roendo a urna, e um no lado direito ali indo por trás da urna, assim, né? E aí é a urna eletrônica, esse desenho de urna eletrônica, né, que tem. Esse desenho aí até rola pela internet aí também, né? Em alguns zines também acho que eu já vi. Sorria. Diz que é criada da anarquia. Depois vota, quem diria, se envolvendo nessa fria. De eleição, patifaria. Depois de ganho, abandonado nessa vida que é de gado, ficará o eleitorado. A doer será marcado, agradecido, emocionado. De lado será deixado. Sorria, você está sendo enganado. Para me indignar nesse dia, só me restou anarquia, travestida de poesia. E aí, nessa próxima página, tem uma pessoa ali, um desenho de uma pessoa, assim, tipo... Não tá o desenho por completo, tá tipo assim, é um recorte, né, do desenho, assim, tá tipo uma pessoa como se estivesse sentada, né, com um joelho assim na frente do corpo, e aí um braço em cima do joelho passando pela frente do rosto. Eu não sei como explicar exatamente, se dá pra entender o que eu tô falando, mas é isso aí, ele tá sentado, e aí tem uma perna tá na frente, assim, um joelho assim na frente, né, do corpo, assim, quase indo até o peito, e aí o braço dele esquerdo tá em cima da coxa, e aí tá passando na frente, e dobrado assim, né, e indo pra direção do rosto. Aí só aparece metade do rosto dele, que o braço tá na frente, e ele tá de bonezinho pra trás, vai ser uma pessoa negra, né, e aí tá tipo uma roupa toda preta ali, que não tem mais muitos detalhes pra descrever, assim, né, não sei dos traços, né. E aí é um desenho também todo de traços de risco, mas é bem trampadão, assim, bem irado. Não sei se é um desenho digital ou se é um desenho manual. É uma técnica bem da hora. E aí ele tá de bonezinho preto virado pra trás, né? Que eu já falei, né? No braço dele tem uma pulseirinha ali, né? Uma pulseirinha branca. E aí embaixo dele, assim, tem um cacto bem grande assim, e uma pessoinha pequenininha olhando pro cacto assim pra cima, um bonequinho, só a silhueta, só os tracinhos contornindo o bonequinho, olhando pra cima assim, aí o cacto sai de um quadradinho assim, o bonequinho e o cacto sai de um quadradinho, um retângulo, na verdade, assim, um retângulozinho no chão, assim, no pé da página. E aí sai um cacto grandão, aquele cacto com três partes, assim, parece que são dois braços, um mais em cima e outro embaixo, assim, né? E aí vamos ao escrito. Desatino. Triste ao entender, talvez voltar a sonhar, me faça deste mal esquecer. Só que não durmo, não sonho dormindo, não sonho acordado, por isso vivo tão triste. A ilusão, quando termina, me ensina que sonhos hipnotizam, amenizam a ansiedade e a tristeza da vida, gerando projeções infinitas, sem elas não vivo, sonhos, miragens em vida, morrendo de sede, buscando encontrar fontes aquíferas, imenso deserto deixei para trás, pijama, Rio Grande do Sul, RS. Ao próximo, tem uma espécie de flor, que parece uma pipa também. A primeira coisa que me veio na cabeça é uma pipa, mas é uma flor, assim, é uma roseira, digamos assim, né? O caule dela, assim, é todo espinhoso, assim, né? E aí tem as duas folhinhas saindo pros lados, assim, e em cima, onde ficaria a rosa, assim, né? Sai um símbolo, um triângulo de cabeça para baixo, com um símbolo trans dentro. E é toda preta, assim, toda preta, chapadinha de preto. E aí no pé da página, assim, tem dois livros, um livro todo riscado, a capa deles, assim, não tem nada escrito na capa, o livro que tá embaixo, é um livro em cima do outro, o livro que tá embaixo tá com a capa fechada, e tá fechado, e toda riscada a capadinha, e em cima dele tem um outro livro aberto, e aí as folhas todas riscadas, só que numa das folhas, no cantinho de esquerda, assim, bem no meio da página, bem no meio, entre as duas páginas, assim, no lado esquerdo, tá escrito queer. E aí, na poesia falada ou escrita, destrua a gramática correta imposta, sexista, colonizadora, normativa, escrevendo errado com a rebeldia de modificar algo, que continua a nos machucar, nos invisibilizar, nos manipular, nos afastar, nos atar em suas amarras, prendendo nossas expressões, vidas, ações, nossos corações que pulsam, e não existem palavras que os definam. Nênio, RS, Rio Grande do Sul. Aí a próxima página, que seria a penúltima página, né? Oi, todos nos vemos como inimigos. La competência e la rivalidade desplazou a la solidariedade. E com esta pandemia querem que veamos a nosso semelhante, familiar ou no, como alguém que nos pode enfermar ou danhar. Ou seja, um inimigo. Esse para mim é o golpe mais forte de que os deu forte, del que será difícil romponermos. Tobi, Ecatepec. E aí no final dessa página tem uma silhueta de várias pessoas, assim, de uma, tipo uma manifestação, uma bandeirona da anarquia, assim, saindo do quase pegando toda a imagem, assim, em cima, né, tipo duas madeiras, assim, como se tivesse uma bandeira aberta no meio da manifestação, assim, grandona, pegando, cobrindo a manifestação toda por cima, assim, de frente para quem lê. E aí várias pessoas, só silhuetas de pessoas embaixo, assim, um montão de pessoas, com algumas com as bandeirinhas pretas. E aí a última página tem um monte de silhuetas de punks, de vários tipos de cabelos. Cabelos espetados, moicanos de leque, moicanos grandes, pequenos, de cones. Tipo uns 6, 7 punks, assim, só do pescoço pra cima, assim, alguns um pouco mais, assim, do peito pra cima. É só a silhuetazinha, tu chapadinha de preto, assim. E aí o escrito é o seguinte, aí tem, tá aí, em volta da página toda tem uns arame farpado, assim, circulando toda a página. E aí o escrito é o seguinte, dedicado à galera que enviou seus poemas raivosos, ao Mano Pavão pelo apoio e ao Nênio por mudar de ideia e aceitar meu convite, ao Bate pelos anos de graxainagem, juntos ao Sévila pelos poemas enviados por carta e a parceria no Zine Infinito, ao Caxias pelo convite no Zine Fluir Indômito, ao Danilo pelo apoio moral sempre, a minhas amigas transviadas pela amizade sincera, ao mano Brian, que sempre me instigou, me incentivou nas minhas ideias, guerreiro que se foi, não se sabe pra onde, e ao mano Toby, ativista punk, anarco mexicano, que se foi há uns dias atrás, vítima desse maldito vírus que parou o mundo. E aí, depois do textinho, tem escrito feito com Apache Open Office. Aí tem um símbolozinho, um círculo, que deve ser o símbolo do Apache lá, né? Que é duas. É um círculozinho com dois pássaros dentro, assim, né? Só silhuetazinho dos pássaros, tipo com suas duas gaivotinhas, né? E aí, no, embaixo disso aí, tem um quadrão, um retângulo, né? Com coisinha do blog dele, né? Tem um anzinho na bola com um gatinho dentro. No lado esquerdo, no lado direito, tem um mundo. Assim, com uma, só uma silhuetazinha também do planeta, assim, né? Com, dos continentezinhos ali, num fundo preto. Esse retângulo todo no fundo preto. E aí, no meio, assim, entre o mundo e o anabola com o gato, tem escrito Alvorada no Nada, e aí, escrito de branco, numa tarja preta, e aí de fundo como se fosse um cérebro, assim, né, aquelas coisinhas de cérebro, que eu vi isso no outro zine, eu nunca sei descrever se é um cérebro ou se é um bagulho de textura de oncinha ou alguma coisa assim. E é escrito Alvorada do Nada edizione.noblogs.org, que é o coisa do zine dele. Criação se defende compartilhando. Esse foi o zine Cosmopunks, o primeiro zine, o Cosmopunks 1 ou o Cosmopunks 0, tanto faz. É, 16 páginas. Então eu vou ficar por aqui, terminar nesse zine aí no Cosmopunks 1, porque já tá bem longo o programa, vou deixar os dois números, os outros dois números, o número 2 e o número 3 pro próximo programa, senão o programa vai lá para 5 horas e aí ó, já não é paciência para aguentar. E aí eu lanço os dois no próximo programa e com mais algum outro zine, ou só os dois no próximo programa. Então é isso aí, fica com mais uns sons aí, valeu e até o próximo programa. Bom, sobre o Cosmopunks 1, eu fiz ele, tive essa ideia de fazer ele depois de ter participado do Nas Profundezas da Guerra, né, que é um compilado sonoro que o Mano fez lá em Goiânia, o Danilo, né? E daí eu resolvi convidar todo mundo que participou, ou quase todo mundo, né? Não deu para participar todas as bandas, né? O pessoal de todas as bandas talvez não fosse mais da ideia do zine, assim, mais sonoro, né? Então eu convidei a galera das bandas que escreviam, né? Daí eu pedi para mandarem poemas para fazer esse compilado e... como é que fala? Cosmopolita, né? A ideia era a galera de todo o Brasil e meio que aconteceu isso também. E teve até um mano lá do Peru. E daí que mandou, né? O único foi internacional. Eu acho que não... Depois eu também pensei em fazer um com mais gente de fora do Brasil, né? Mas não rolou, daí preferi, foda-se. E aí não teve outros que tiveram outras edições, teve mais bastante gente do Rio Grande do Sul também. Enfim, né? A ideia é essa, do zine é ser cosmopolita, internacionalista, sem fronteiras. E pretendo sim convidar a galera de outros países, né? Anarquista, punk, do Zewa, da China, sei lá, do Japão, África, Saara, qualquer lugar que tenha punk que quiser mandar. E também não só punk, né? Galera que tem afinidade, né? Como galera do hip hop, né? Outras galera também, do metal, né? Como teve também em uma das edições. É isso, o bagulho é aberto, né? Só chegar. Talvez esse ano, fim do ano, eu faça o número 4. Mas por enquanto estamos falando só do número 1, né? Da edição número 1. Do número... da edição. É isso, valeu, galera. Era punk. estaría tan fastidiado. Y si no existiera el dinero, no tendríamos que robarlo. Arrasando todo a su paso y en la basura husmeamos. Oh, oh, oh, oh, viajo con mis perros. Oh, oh, oh, oh, un cínico moderno. Oh, oh, oh, oh, pienso en lo salvaje. Oh, oh, oh, juego a los bandas que rolaram no programa: Revolution X, Contra a História, Ned Ludge, Oscar Conká e Loucânico e Los Perros. Ou Les Perros, Perres, Perras, tanto faz. Tem um X no lugar do O do Los e um X no lugar do O do Perros. E aí cada um pronuncie como da forma que quiser, com ou sem gênero.